Timeline de Zelda, que foi lançada agora com esse livro que comemorativo de 25 anos da série, é uma coisa muito polêmica, né? Porque não é de agora que todo mundo tenta fazer uma ligação entre todos os jogos da série Zelda. O que eu acho muito interessante é que, no começo da série, era muito simples você ligar um jogo ao outro, porque eles ainda eram os mesmos personagens, ainda eram o mesmo mundo, a mesma ligação, e tinha séries de televisão que tinha até ligação com a série antiga, o mangá também, mas aí foram vindo os novos jogos, e as coisas foram fazendo menos sentido. LK6. Acho que eles perceberam que a série de televisão era uma merda, né? Também pode ter sido isso. Né? Não, além disso, eu acho que é o seguinte, as pessoas no começo, quando, depois que elas, a série começou a sair daquela zona de conforto, tudo no mesmo mundinho, mesma coisa, e começou a ficar uma coisa mais complexa, eu acho que as pessoas começaram a encarar a série Zelda como uma série tipo Final Fantasy, saca? Que os jogos não tinham muito a ver entre um jogo e outro, tinham algumas características que você levava, mas que parava por aí. Só que não, pode falar. Não, pra mim uma mudança grande disso que eu comecei a reparar foi a diferença de raças. Eu tava acostumado, tipo, com o mesmo tipo de vamos dizer, nações, assim. Uhum. E nada, pô, não tô vendo mais Zora em jogo, sabe? Eu fiquei estranho pra caramba. Ah, tem e, isso. Tipo, realmente desisti de tentar a ligação. Mas tem uma coisa que eu acho curioso, que é quando alguns jogos começaram a fazer menção a outros jogos diretamente. Não só do Majora's Mask, que você tem uma ligação clara e direta com o Ocarina of Time. Mas a gente tem o Wind Waker, que ele faz uma menção direta ao Ocarina of Time e ele é, tipo, num mundo completamente diferente. Então, o Wind Waker já começa com aquela tijolada na tua testa, né? É. Porque, assim, pra quem não jogou, a intro do jogo já chega falando, olha, teve uma treta muito tempo atrás, uma lenda do Herói do Tempo. Herói do Tempo? Onde que a gente tinha ouvido isso? Aí, e assim, pra quem não jogou, o Ocarina of Time, o título de Herói do Tempo, é assim, a galera chega aí, Link, tu é o Herói do Tempo. Tipo, a mãe dele chegava, dava um tapa na nuca e falava, acorda, meu filho, tu é o Herói do Tempo, meu irmão, vai trabalhar, vai arranjar o que fazer. Era tipo inclusive, assim. Inclusive, a segunda série de mangás do Ocarina of Time tem esse nome, Hero of Time. Exatamente. E o negócio começava, até então, vamos tentar situar o ouvinte. O que que acontece? Tem toda aquela divulgação de vídeos, né, que na época foi até meio zoado, porque o Ocarina era um jogo sério, esse Link parece uma menina super poderosa, o bagulho é meio cartunesco, tal, tal, tal. É o Wind Waker, isso é no Wind Waker. Isso, Wind Waker, é. Né? Porque eles anunciaram antes, você lembra? Alguma E3, só 2000? Sim, teve uma demonstração do poder do game. Anunciaram uma luta foda. Daço de Link, caralho, Link, que revolucionava até não, uma... Eles botaram o Link lutando contra o Ganondorf de um jeito. Na espada mesmo. Você falou, cara, é isso que eu quero jogar. Aí te dá um Wind Waker, que é tipo, como é que é? Scott Pilgrim. É o caralho. Tipo isso, tipo Scott Pilgrim. E a galera ficou meio assim, saca? Sempre tem aquele fã butthurt, né? Uhum. Então o cara já, por que jogaram o nome do Zelda no lixo? É, não sei o quê, eu não vou jogar essa criançada. Aí o cara compra o bagulho escondido de todo mundo, né? exatamente. Escondido. Eu comprei só pra poder falar mal. Só pra fazer, só pra fazer um paralelo. Oh, foi minha mãe que me deu de presente, não vou jogar fora o presente da minha mãe. Só pra fazer um paralelo. Nessa época que tinha saído, eu tinha ganho um GameCube num campeonato de videogame. E eu já tinha o meu GameCube. Então eu encontrei um cara online, tá ligado? No Mirk. Eu falei, cara, eu tô pra vender um GameCube aqui em casa. Ele, cara, eu preciso do GameCube hoje. Ah, quanto? Ah, sei lá, 500 mangos, tá ligado? O cara falou, pô, vem na minha casa que eu te dou a grana agora. Aí eu cheguei na casa do cara, juro pra vocês, no que eu dei o GameCube na mão dele, que a gente instalou pra ver se o bagulho tava funcionando, que ele me deu a grana. Ele abriu uma caixa de sapato e tinha um Wind Waker lacrado. Tipo, isso aqui chegou anteontem, porque o meu irmão comprou nos Estados Unidos e, tá ligado? Rasgou o bagulho e já saiu jogando. E foda-se. Caixa de sapato, tá ligado? O irmão dele. O joia da família, né, cara? Tipo isso, o irmão dele malufou o bagulho lá dos States e ele, quando chegou o bagulho, ele precisava comprar o GameCube. Enfim, o cara liga o videogame e já dá de cara com aquela revelação, que é assim, cara, a porra ficou séria. Porque aquilo que aconteceu naquele jogo ali no Ocarina of Time, tá aqui. Persistiu. Tá aqui, é o mesmo mundo. Aí você fica, caralho, mas como que o mundo tá inundado, assim? O que que aconteceu, tá ligado? Que pica é essa? E isso, enfim, por muito tempo foi mal explicado pra caralho. Pra não, aí que tá. Não é que foi mal explicado, mas como tudo no Zelda, tava ali, foda-se. Acontece muita coisa entre explica, os jogos. Explica pra gente o que aconteceu. Ah, a Nintendo nunca se preocupou em explicar, nem a Nintendo, nem o Miyamoto e tal. Entanto que quando saiu essa timeline, que foi naquele... Hyrule História, né? Uhum. Que foi o livrinho que saiu em dezembro agora de 2011, saiu na calada da noite, saca? Se tipo, acordou um dia, chegaram pro teu brother, chegou pra tu e falou, meu irmão, saiu uma timeline oficial do Zelda. Foi aí que as respostas apareceram, sabe? Exatamente, chegou no Twitter, virou pra mim e falou, aí, saiu a timeline do Zelda. Aí, porra, o negócio é punk, né, cara? O que acontece? Ali você já tinha a primeira prova que essa porra também tava ligada. Não era uma continuação direta, o que tinha acontecido no meio ficou, ao Deus dará, mas tinha um negócio ali. Então a galera já começou a ver o Wind Waker como uma coisa muito mais séria. É, deixou de ser um sucessor espiritual, que a galera gosta de falar essas coisas, uh-huh, né? Mas era um sucessor de qualquer maneira. Podia não ser o mesmo gameplay, os mesmos itens, enfim. O Zelda sempre teve um pouco dessa mudança entre os... Tem item que vai, tem item que volta, enfim. E cara, o Wind Waker, ele tem diversos elementos do Ocarina of Time conforme você vai jogando. Tipo, a plantinha que você plantou na frente da Deku Tree, moleque. Tu fala com ela no Wind Waker. Tem vários detalhezinhos. O Deku Broto. Exatamente. Com isso, antes de ter lançado esse livro, as pessoas tinham muitas teorias. E as teorias muito vezes ditas como loucuras pra ligar todos os jogos da série Zelda. Porque a partir do Ocarina of Time, que é um jogo que tem viagem no tempo, as pessoas começavam a seguir duas linhas do tempo diferentes pra abordar todos os jogos. Depois que lançou Skyward Sword, a Nintendo falou, ah, vocês achavam que sair duas linhas do tempo de Ocarina of Time era fucked up? Então toma aí, são três, amigo. São três que saem. Então, aí isso foi a parte que achei engraçada, porque assim, durante muito tempo ficava essas discussões em fórum, em 4chan, em Mirk, enfim, tinha gente que abominava essa ideia de duas linhas do tempo. Sim. Abominava mesmo. Aí, de repente, a Nintendo chega e fala, meu irmão, são três, saca? E o que é mais legal, aí vai da opinião de cada um e do conhecimento de cada um, enfim, se alguém quiser ler, não falta lugar na internet pra ler, mas assim, eu achei que a maneira que os caras organizaram foi muito certinha, foi muito assim, porra, cara, sabe quando você olha aquele bagulho, toca tipo a música dos Jogos Mortais na tua cabeça. Exato. Porra, isso mesmo. Você acha um imbecil, saca? Aquele gordo que tava lá no fundo do cinema berrando o tempo inteiro, um bagulho totalmente fora do cabo. Era o cara que acertou o barato todo no final das contas. Mas é ele, cacete. Eu vejo isso quando eu peguei a timeline na mão pra ver, eu falar, ah, eu vou ver agora um monte de coisa forçada que eles pensaram depois e tentaram encaixar com um Cola Super Bonder. Foda-se. Quando eu comecei a olhar a parada, eu falei, cara, não é que tem uma chance desses filhos da puta terem pensado em tudo isso? Não, não pensaram. Não pensaram, mas você só fala, cara, os caras foram colar os bagulho. É crível, é bem colado. Sim, é bem colado. É tipo o Revel, cara. Uau, cara, tu achou que os caras iam fazer uma bizarrice com papel crepom, os caras apareceram com um aeroplano animal na tua frente. Exatamente. Porra, cara. E aí, isso tudo antes, porque comigo foi assim, isso eu li o bagulho antes de jogar o Skyward Sword. Aliás, a gente vai falar, soltar uns spoilers violentos, né? Uh-huh. O pessoal já tá avisado disso já? Não, a gente ainda não começou os spoilers. Quando a gente vai começar aqui agora... Nem eu tava avisado disso. A gente vai falar sobre spoilers. Agora, nesse episódio, nós vamos falar sobre todos os jogos, na ordem em que a história de todo Zelda funciona. E a gente vai explicar a história do mundo e da lenda de Zelda. E se vocês não quiserem ouvir algum spoiler, quando a gente começar a falar o nome do jogo, vocês corram para as montanhas. Depois a gente pode ver até um negócio pra dar um... botar no resumo do programa, mais ou menos que horas a gente fala de cada jogo pra galera. Não sei se precisa. No programa eu vou botar se você não quer ouvir spoilers sobre Skyward Sword, pule para tal. Mas somente pro Skyward Sword, pros outros. É o único jogo que vale a pena barrar spoiler, cara. Não tem porquê. Pô, qual foi o jogo antes do Skyward Sword? Foi o Twilight Princess? Right. Não, foi o Spirit Tracks. Sim, é. Ah, fala sério. É que o Spirit Tracks é meio... É daquele side story, né? Tipo, não é side story, mas... Link's Awakening. O que acontece no Link's Awakening? Você fala, beleza, não tem nada a ver com a série, foda-se, abraço. É, tipo isso, tá ligado? Tipo, o que o Link... Mais ou menos que nem o Majora's Mask, né? O que o Link fez ali? Aquele dia, ele foi ali, já volta, tá ligado? Mas não é um jogo escroto, pelo contrário, é um jogo genial. É jogo animal, todos os jogos são animais. O problema é que eles não tem nem a Zelda no Majora's Mask. What? E, pô, pra mim não faz falta, cara. É um jogo bom, saca? Mas pra mim é um dos melhores, sabe? É tipo aquele episódio, tá ligado? Aquele episódio de CSI ou House que tu perde, e aí tu sabe que não teve nada importante, tá ligado? Não. Pra mim, Majora's Mask é o episódio de Dia das Bruxas do Legend of Zelda. Tipo isso, é mais ou menos onde os caras vão pras fontes termais, tá ligado? A história do Zelda e a história de criação do mundo todo é revelada não no Skyward Sword, mas muito antes. Ela é dita com palavras bem claras no Ocarina of Time, quando contam a história da criação do mundo, que inclusive foi a historinha que a gente botou no começo do programa. Ah, que foram as três deusas, né? Jin, a deusa do poder, Nairu, a deusa do conhecimento. Conhecimento, e Faroe, a deusa da coragem. Exatamente. Elas existiam, e não tem por que você contestar, como é que elas existiam? Não, elas existiam, desceram ao mundo, sopraram poder no mundo, poder, conhecimento e coragem, e criaram o mundo. Sendo mais específico, né, diz a lenda que quem criou o mundo mesmo foi a Jin, né? A Jin criou o mundo. Se eu me lembro bem, a Faroe criou os seres, não era bagulho assim? E a Nairu criou as leis, ou alguma coisa nesse sentido. Sempre que eu lembro que eu era pequeno, cara, e quando eu li esse bagulho dela ter criado as leis, a primeira coisa que me veio na cabeça foi aquele episódio do Eu Sou o Máximo, da lei da gravidade. Pô, vocês estão ligados? Que o Babão revoga a lei da gravidade. Ele chega no quadro, tem todas as leis do mundo. Caralho, lembra disso. Tem a lei da gravidade. Ele rasga o papel e não tem mais gravidade no mundo. E o legal é que o Máximo chega assim, tipo, Babão, o que você fez? Você acaba de revogar a lei da gravidade. E todo mundo começa a voar, tá ligado? A primeira coisa que eu lembrei foi isso. Pô, eu estudei em colégio católico. Pô, eu lembrei, obviamente, de 12 tábuas e conceito. Ah, sim. Pô, leis, é tipo isso. É como se Faroe tivesse, né, como se Nairu tivesse criado os 10 mandamentos. É, ué. Só que é uma coisa mais abstrata que isso, né? E a gente... Só que é mais divertido em colégio católico. Com certeza. O que não, a gente não sabe? Quando você tem aquelas leis dos 10 mandamentos, era do convívio entre os homens. As leis que a Nairu criou foram as de funcionamento do sistema todo. É, pode ser. Fez a programação do bagulho, então. Pelo que tá falando aquele link do Majora's Mask que vocês passaram pra gente aqui, é por esse caminho. Entendi. É verdade. Porque, inclusive, é interessante porque a Nairu criou as leis antes de Faroe criar a vida, né? Então, ela meio que falou, ó, Nairu criou tudo, criou o mundo. Jin criou o mundo, boom. Aí Nairu chegou e falou, olha, as leis da física e como tudo vai funcionar é assim. Aí a Faroe falou, beleza, então que haja vida, pronto. Jogou o gnominho lá, né? Mas o que a gente não sabia e que foi revelado em Skyward Sword... Atenção, se você não quer ouvir spoilers de Skyward Sword, pule para 26 minutos e 40 segundos. Sentiram minha falta? Em Skyward Sword, elas foram embora e deixaram a Triforce, o símbolo do poder delas, nas mãos da Hylia. Vocês lembram por que elas deixaram a Triforce, hein? Ah, sei lá. Tipo assim, pô, dó deixar as 7 Dragon Balls. Pra que isso? Não tem porquê, por assim. Aí você vai entrar em outra discussão, por que elas criaram o mundo? Não, cara, pediu pra fazer merda. Tipo, não, vou deixar aqui o poder supremo para as pessoas. Pra que isso, cara? Deixa as pessoas. Então, e é interessante que uma coisa que é. Pô, mas o tipo, foi mal. Não, pode falar. Brooks, assim, é o seguinte. Lembra na fé católica que você tem o Deus descansando no sétimo dia? Uhum. Mesma coisa. Elas foram descansar e deixaram o mundo nas mãos dos habitantes. Então, diz que elas criaram o bagulho, que é tipo, a Triforce é mais ou menos o símbolo máximo de poder. Tem uma coisa que é muito engraçada aqui, que é falar no Skyward Sword, assim, que eles dizem assim, que a Triforce é o instrumento máximo, né? A True Force, que vai governar todos, e a maior fonte de poder, mas ela nunca poderia ser usada por um deus. Então era assim, o objetivo do negócio, e até você, se você fizesse uma comparação com aquele negócio da Sacred Helm, você vai compreender que assim, a Triforce é tipo um instrumento pra governar Hyrule. E assim, pra governar no sentido de ser o maior fonte de poder, e tem a ver com aquela lenda que diz que quando a pessoa maligna tiver a Triforce, a pessoa tiver maldade no coração, a dimensão sagrada, né, a Sacred Helm, vai se tornar um lugar caótico. Não, mas muito mais além disso. E Hyrule também. Porque a Triforce, ela não vê bondade ou maldade. A Triforce é poder cru. E aquele que pega aquilo passa o poder do coração pra aquela merda lá. Se o cara tem darkness no coração, vai ser tudo darkness. Se o cara tem light no coração, vai ser tudo light. Então, e uma coisa que é assim, até pra ficar mais claro. O que que é o poder da Triforce? O poder da Triforce é conceder todo e qualquer desejo. É tipo uma lâmpada mágica. Seja maligno ou não. E tem até aquele negócio que diz. Esse negócio de conceder qualquer desejo é uma definição mais abstrata, né? Não é que vai sair um gênio milênio e vai falar o que, que você quer. É que com aquilo você manipula a realidade. Com aquilo você cria o mundo e destrói o mundo. Você tem, tipo, os três alicerces da criação do mundo, que é a coragem, o conhecimento e o poder. Com aquilo você pode criar e descriar. Por isso que você transforma qualquer vontade em realidade. Contudo, tem uma parada que eu acho muito estranha. O Triforce não é o único item no mundo de Zelda que te concede desejo aleatório. O chapéu do Mineskep também é. Mas e a Triforce não é aleatória. Eu nunca vi uma relação entre os dois. Tipo, pô, mas é outro item também que vai conceder qualquer desejo. Que é literalmente isso, a definição do... Não o Mineskep, né? Mas o chapéu que o Aslo cria. Aí, e tanto que a Zelda usa. Depois a gente fala o nome, depois mais tarde, Mineskep, eu volto aí. Entendi. Mas o que eu quero te falar, Brooks, é que é o seguinte. Elas deixaram a Triforce pra o mundo ser comandado pelos seus habitantes. Então eles confiaram o Ultimate Power pra Goddess, pra deusa Hylia. Ela foi promovida pra Goddess e falou, você vai comandar esse mundo. Só que quando deu na mão dela, tipo, tinha gente que queria o poder. Aí tinha o rei demônio do mal, o demais, que queria o poder. Não sei porque eu tô forçando a barra pra catolicismo, mas de novo... Seu proselitista! Cara, tipo, a mínima pra isso, mas sei lá. Também, faz pensar em livre-arbítrio. Sim, justamente, justamente. O fato da Triforce não se importar com o que acontece... Não distinguir o bem do mal. Não distinguir o bem do mal, ela, tipo, é... Foda-se, né? Eu acho que é bem claro isso. Até que o que acontece? A treta toda começa, né, na minha opinião, quando o demônio, no caso o Demise, né, um dos muitos seres, mas eu imagino que seja o mais poderoso até então, tenta pegar a Triforce, desculpa, sim, pra governar a Hyrule, porque ele quer fazer o que ele bem entender ali, e a deusa Hylia resolve criar um fail-safe, né? O Demise começa a juntar uma tropa, começa a juntar, tipo, uma horda de bichos do mal, tipo, o Sauron, e tipo fudeu, isso mesmo, vai dar merda. Aí a Hylia fala, fudeu, o único jeito que eu tenho de proteger isso aqui é pegar esse pedaço de terra, lançar nos céus com os sobreviventes daqui do mundo e ir lá guardar a Triforce também. E lá ele nunca vai chegar. É, porque os caras ainda fazem um Horde Mode ali embaixo, né? Ela manda o bagulho lá em cima e começa uma treta lá embaixo contra o Demise e a galera toda. Ela é mais cinco pessoas, né? Ela é mais cinco guerreiros. São as cinco raças. Sim, exatamente. De toda a terra, digamos assim. Sim, sim. E engraçado, uma coisa que eu ainda não consegui fazer ligação é que a única raça dessas que eu consigo ligar com as raças que a gente conhece, mais clássicas do Ocarina of Time em diante, é o Goron. Claro. Que já tem o Goron, né? É, o Goron. Embora eles não tenham, tipo, a terra dos Gorons. Sim, não, sim. Mas eles no Ocarina of Time eles dizem que os Gorons são as criaturas mais antigas do mundo. É, isso é verdade. Faz sentido, porque que outras raças você tem aí nesse jogo agora? Tipo, você vai ter aqueles robôs estranhos. Aqueles robôs. Você tem o robôzinho, você tem o cara da plantinha lá que se esconde, que tem o cara gigante, o bigodudo. O que tem de água? Não lembro. Você vai ter aquele polvinho, né? É um cavalinho marinho bolado. Você tem um polvinho lá. O grande problema disso é que o Demise foi derrotado pela deusa, mas ele não pode ser destruído. Então ele foi aprisionado, ele foi selado. Da Master Sword. Não, ele foi dentro da Master Sword? Não, da Master Sword. Não, ele tava falando... Ele foi destruído, mas quando o Link derrota o Demise, toda a energia negativa dele, digamos, todo... Ele tá falando no começo. É, no começo. Quando ele vai pro quando a Hylia ficou pra trás. A Hylia ficou pra trás e falou, cara, tem que parar esse puto. Aí ela vai, sela ele e fala assim, beleza, ele não vai conseguir ficar selado pra sempre. Então o que eu vou fazer? Vou fazer uma lenda. Vou botar aqui uma porrada de dungeons espalhado. Vou fazer uma lenda, foda. Vou pegar, em vez de dar uma espada sagrada na mão do cara que é o herói, eu vou fazer esse herói se fuder diante de uma porrada de desafio pra conseguir pegar a espada sagrada. E assim que ele pegar a espada sagrada, ele vai poder lutar contra o bicho e prender ele ou destruir ele pra sempre. Basicamente é isso que acontece com Skyward Sword. Desculpa, eu tava aqui assistindo o final de novo, foi mal. Na minha opinião, assim, pra quem já fechou o jogo, tá? Entre todas as outras coisas que são até mais tão importantes quanto, mas eu acho que é mais importante, é que o jogo dá uma impressão no final, e assim, uma impressão bem forte, que meio que o Link e a Zelda dessa situação, né, do Skyward Sword, são, tipo... Os primeiros. Fazendo um paralelo com o cristianismo lá, o Adão e Eva de Hyrule, saca? Sim. Vale a pena dizer que quando você tá jogando em Skyward Sword, você tá jogando nesse pedaço de terra que flutua, onde a deusa escondeu a Triforce e escondeu os sobreviventes do mundo. De lá, eles não sabem sabem que existe um mundo embaixo. Eles falam assim, surface. Ah, é, eles sabem que a superfície é um lugar fucked up, bizarro, de morte. E o Link é o primeiro dessa galera a descer lá, e ele se aventura nesse mundo perdido. E nenhum dos humanos que moram em Skyloft, que é o lugar que voa acima dos céus, habita a superfície. E depois do fim do Skyward Sword, dá a entender que os únicos que vão habitar é a Zelda e o Link. Então, supostamente, você é... Todos os Link, todas as pessoas são descendentes do Link e da Zelda. Mas uma coisa que é muito importante... Isso não é canônico, né? Tipo, isso é uma especulação nossa. Então, aí que eu queria discutir isso. Porque, nada impede assim, da galera descer depois e falar... Não, eu acho assim, pra gente não tentar convencer ninguém nem nada, vai no YouTube, pega o final do jogo, com certeza vai ter, assiste. É um final grande, é um final legal, tem bastante coisa interessante, mas vê a cena depois dos créditos, assim, vê o que você entende disso aí. Bom, sobre o final, eu acho que a coisa mais interessante pra mim do final foi o discurso final do Demise quando você derrota ele. Ah, sim, verdade. Verdade, duas coisas que eu achei legais. Ele fala que não importa, né, o que você... É, ele fala que... Cadê o que o pedaço tinha pegado? Bom, fato é aqui que ele vai renascer e vai continuar tentando dominar o mundo. E ele vai sempre se colocar contra quem seguir a linhagem de sangue da deusa e o cara que vai ter o espírito do herói, num ciclo sem fim. Existe uma coisa muito interessante. Nossa. Que no Skyward Sword é revelado que a Zelda, ela é uma reencarnação da deusa Hylia, sempre. Então, todas as Zeldas que a gente viu em todos os jogos, ela é uma reencarnação da deusa Hylia. Assim como, menos importante, mas assim como a Impa também é a mesma que reencarna sempre. Sim, mas o Link, ele não é uma reencarnação, mas ele já é uma pessoa que ostenta o espírito de herói. Aquela pessoa que consegue levantar os... Ele é um predestinado. É, ele é o espírito do herói, por isso que ele é o Chosen One, que é a pessoa que vai chegar aqui com esse espírito. E aí, uma coisa só pra você perceba quantos jogos do Zelda você começa com o Link tendo um pesadelo durante a noite, ou acordando no meio da noite, ou alguma coisa assim. Uhum. E aí você pensa e perceba quantos jogos isso é efetivamente explicado. Ah, eu acordei porque isso. O único jogo que eu lembro é o Skyward Sword mesmo, que é o pássaro quebrando a tua janela. Uhum. Né? Mas assim, o do Link to the Past é a Zelda falando com você telepaticamente. Exatamente. What? É sempre alguma coisa assim. É sempre e aí fica um bagulho assim meio, pô, mas por que de todas as pessoas que a Zelda podia chamar telepaticamente, ela chamou eu? Uh-huh. Entendeu? Assim, é uma coisa que... mais uma vez, é uma coisa que tava tão na nossa cara o tempo todo. E, ai, caramba, é verdade, né? Um jogo que eu acho que isso é muito evidente é no começo do Twilight Princess, quando você entra na escuridão e todo mundo que entra na escuridão morre e o Link vira um lobo. Sim, mas é porque ele tem um puta espírito do caralho. Não, é porque ele tem a Triforce da Coragem. Ah, é isso. Verdade. Então, assim, que no fundo é a mesma coisa. Uhum. Mas, assim, cara, você não fez picas o jogo inteiro. Você não fez nada. O jogo tá começando agora. Por que ele vira um lobo? Porque ele tem a Triforce da Coragem. É porque ele é o escolhido da Triforce da Coragem. Ele é o lobo da Coragem. Ele é o lobo da Coragem. Exatamente. Fechando sobre o Skyward Sword, só um comentário que ele falou que eu achei legal. Vocês ligaram que o Jiraiya, que é o seu antagonista principal no jogo, digamos, é a mesma coisa que a Fi? É, ele é a espada do Demise, né? Sim. Pois é, ele é a espada do Demise. E eu nunca tinha reparado, eles são extremamente parecidos, né? Você parou, tipo, o desenho do personagem? Sim, sim. Mesmo cabecinha. Não, eu acho que mais legal. A personalidade dos dois é completamente diferente. Ele não vira pro Link e fala, ah, sua probabilidade de me derrotar aqui. Você jogou D&D? Você jogou D&D? Sim. Então você tá ligado. A Fia é alfo e ele é louco, tá ligado? É tão. Até a forma da espada da Fia, né? Até a forma da Master Sword e a forma da espada do Demais. Você vê que se pegar uma foto do Demais pra mandar aqui, calma aí. Mas o engraçado, que eu acho até interessante, e o nome do file name aqui já diz tudo. O nome do bagulho é Demon Boss Black Master Sword. Ele tem uma Master Sword preta, que tem até um Triforce, tá ligado? Uh-huh. Tem um Triforce de cabeça pra baixo na espada dele. Saca? É tipo o Ivanian Cat. É tipo isso, saca? Anticristo. O Demise pra vocês parece alguém? O Ganondorf. Ele lembra um pouco o Ganondorf, mas tipo o Ganondorf com juba de fogo. O Broly. Pô, eu não consigo não pensar no Akuma, cara. O Akuma? O Akuma é. Também. É uma mistura de Akuma com o Broly e com o Ganondorf. Aí você fala, caralho, que porra é essa? É esse Link que tá no post aí. Não, mas o Ganondorf é um porquinho, sei lá. Não, mas eu digo assim, o Ganondorf depende da encarnação, mas ele pode ser um porquinho, é verdade. O Ganon é um porquinho. É verdade, o Ganon é um porquinho, é verdade. O Ganondorf é sempre aquele cara de barba ruiva e careca. É o narigudo. É. Ele é um gerudo, é verdade. Não, narigudo. É. Ao fim do Skyward Sword, como é que é o nome do Sage? Esqueci o nome do filho da puta. Rouro? Rouro? Não, é o Rauru. É Rauru, Rouro, sei lá. Vou chamar de Rauru, que eu chamava quando era... Ah, peraí, você não quer falar antes da história do pai da Zelda e o que por aí acabou, né? Pô, cara, é uma coisa que é até meio óbvia, mas você tem uma figura, tá ligado, pelo Zelda, ele aparece bastante no Ocarina e no Majora's Mask, né? Aham. É que também, a galera chama de Coruja Chata, né? Porque ele não fala o nome dele em nenhum momento nos jogos, né? Você descobre o nome dele falando com aquelas pedras sensacionais, a Gossip Stone, que pra quem não lembra, é aquela pedra que tem o símbolo do olho lá e tal. Ah, a gente falou sobre isso. Essa coruja, ela se chama Kaipora Gaibora, tá? Ela, pouca gente sabe, mas ela é a forma do Rauru, certo? Ela é o Rauru, na verdade, quando ele tá fora da Sacred Realm, da dimensão sagrada, tá? É, o Rauru, pra quem não lembra, é o primeiro Sage, o Sage da Luz. Sage da Luz. No Ocarina of Time, ele é aquele que aparece quando você tira a Master Sword e fala com você. E quando ele fala com você, fica claro, não pra quando ele era criança, mas depois quando você para pra pensar, fica claro como ele te guiou até ali, como ele meio que encarnou naquela coruja pra fazer o trajeto do herói até ele puxar a espada. Tanto é que aquela coruja só aparece quando você é criança. Ela aparece uma vez quando você é adulto, te olhando de longe e voando, mas nunca fala com você. Quando você aprende uma música, não é? Isso, quando você aprende a Serenade of Waters, não é? Ele olha de longe e voa, mas não fala com você. Só fala quando é criança, porque ele já te guiou pra onde ele queria guiar, que era o Secret Realm, onde você fala com ele. Só que, engraçado, é que no Skyward Sword, quando você joga, o líder do acampamento lá e o capitão dos espadachins, cavaleiros malucos dos pássaros, se chama Gaibora. Gaibora, não lembro. Não, você tá confundindo com o diretor. É, o diretor. Diretor, não é o líder do espadachim. O líder do espadachim é o cara que te dá a espada, cara. É, ele é o prefeito. Então, o pai da Zelda, Zelda. É, o pai da Zelda, o prefeito de Skyloft. Exatamente. Ele é prefeito, ele é o headmaster da Night Academy. Ele é o Cid da Garden. Ali, isso, tá, exatamente. E o que acontece? Cara, ele tem a cara da coruja, ele tem o nome da coruja e ele é um cara muito esperto. E ele é muito parecido com o Rauru. Ah, sim, sim. Então, assim, você meio que faz um 2 mais 2, saca? Quando você faz o 2 mais 2, você fala, cara, esse filho da puta é o Rauru, ele é o Sage da Luz e ele é o cara que, quando acaba os eventos de Skyward Sword, fecha a entrada pro Sacred Realm, que é no Templo do Tempo com a Master Sword. Ele pega 3 pedras espirituais, que são as pedras que a gente vê no Ocarina of Time, e guarda. E fala, aqui só vai entrar com essas 3 pedras e vai ser, tipo, protegido, entendeu? Isso, o reino de Hyrule é criado e entram os eventos de Mineskep. Brooks, fala um pouquinho sobre a história de Mineskep. Cara, é um jogo legal, é uma história maneira, mas eu me confundo muito em relação à história das espadas. Mineskep, você sabe que ele acontece antes do Four Swords, né? Não, claro. Isso é claro. Tanto porque no Mineskep você monta a Four Swords. Entendi. Mineskep é o seguinte, o jogo começa com um festival que faz 100 anos desde que o mundo tá em paz, digamos assim. E o mundo ficou em paz porque os Picori fizeram uma espada, a Picori Blade, e com essa espada, o herói do passado destruiu o mal. Essa talvez, inclusive, pode ser um jogo do Zelda no futuro. A gente não tem nenhum jogo sobre essa guerra específica. Uhum. Não se sabe quanto tempo desde o Skyward Sword até essa guerra 100 anos antes do Mineskep. Mas, então, tem esse festival e nesse festival você tem um torneio. No final desse torneio, o vencedor recebe o poder de tocar na Picori Blade. E quem ganha é o Vati. Vati é o antagonista do jogo. E você descobre ao longo do jogo as intenções dele. Ele era aprendiz de um mago chamado Ezio. E esse Ezio criou, que eu até comentei, um chapéu que dava realizar o desejo. Uhum. O Vat quis o chapéu pra ele, amaldiçoou o Ezio, fez o Ezio virar um próprio chapéu e tentando tomar conta do mundo, digamos assim. E aí, esse chapéu vira o sidekick do Link. É o chapéu que o Link usa, dá ele a habilidade de ficar grande e pequeno. E esse pequeno, o nome que se dá é Minish. Inclusive, esses Picori, que são pequenininhos, se referem a ele como Minish também. E o jogo é simples pra caramba. Não é igual o Skyward Sword, que você tem um quest dentro de um quest dentro de um quest. Não, você tem que juntar os 4 itens pra formar uma espada nova. Água, fogo, coração, terra e sei lá. Coração. Só falta coração. coração lindo. Então, no final do jogo, você monta, pega esses 4 itens, monta Four Sword. E com a Four Sword, você... É uma espada só, a Four Sword. É uma espada só. Ela é Four, porque ela é baseada... Quatro elementos. Quatro elementos. Um jogo bem simples, um jogo bem divertidinho até. Ele, pra mim, se difere gostei muito dos jogos de DS, porque ele parece um jogo de console grande, porque tem muita side quest, tem muita coisa escondida. Eu, infelizmente, fazendo um computador, não deu trabalho de colecionar tudo. E é um jogo que você pode passar por ele tranquilamente sem pegar todos os itens. Assim, sem pegar. Tem escudo espelho, tem bumerangue, tem cacete. Pode não pegar e ser feliz. Entendi. Mas é uma história bem maneira, um jogo bonito pra caramba. Manuscrito acaba, fica uma coisa simples, você destrói o Vat, e ao longo do jogo... O Vat é um bicho escroto, ele é tipo um monte de morcego olho bizarro. Ai, você lembra Yu Hakusho? Calma, ele é cacete. Não. Que tem eu? Lembra Yu Hakusho, aquele bicho olho voador morcego que tenta convencer o Rie de matar todos os amigos dele? Sim, mas isso é a última forma dele, né? Isso, exatamente. Não, eu digo do Vat. Isso é a última forma do Vat, ele é um magrelinho lá. É, o Vat normal parece até o Jiraiya. O Guilherme, é isso que eu falo. Ele é branquinho, cabelinho estilosinho, maneirinho. Ao longo do jogo do Minecraft, aquele poder novo que você bota na espada, nesses quatro elementos, você ganha a habilidade de se multiplicar em mais uma pessoa. É uma coisa momentânea, você tem que ser num pad especialzinho que você pisa, e aí você pode se multiplicar, e tem vários puzzles maneirinhos que envolvem você se multiplicando. Isso já vai dando a dica pra chegar ao Four Swords. No Four Swords, o jogo, que é óbvio que é a sequência do Minecraft, embora seja um saldo de momentos bem diferente, o Vat se liberta de novo. Mas aí você tem que jogar com seus amiguinhos. Porque quando você pega a Four Swords, você se transforma em quatro Links. E justamente cada um, digamos, simboliza um dos quatro elementos. Sim. Mas assim, eu te pergunto, Minecraft e Four Swords, eles não têm nada sobre a Zelda. Tem a Zelda lá. Não. Minecraft tem a Zelda sim. Tem a Zelda, ó. Tem a Zelda. A Zelda é filha do rei. Porque, pô, ela é petrificada o jogo inteiro. Entendi. Entendeu? O jogo inteiro ela tá lá parada, você tem que juntar tudo e despetrificar ela. Inclusive, no final, ela faz o pedido pro chapéu. Pra acabar com a crueldade lá, né? Pra tipo, dar um restore no mundo. Exatamente, ela pede pra tudo que o Vat fez de mal ser desfeito. Então, ela faz o pedido pra Dragon Ball. Mas ela... Não, o mais legal é que ninguém consegue selar nada, né, no universo Zelda direito. Sim, tudo selo quebra, a galera volta, o bagulho tá defeito, alguém faz... Por que mata? Não dá pra matar, então vamos selar. Porra, vai selar, vai sair. Não, mas a Zelda é amiga de infância do Link, em teoria. Aliás, não sei se comentei isso no outro episódio, mas nesse Minecraft, o Link tem um avô. Sim, é ele que começa mesmo a treta, não é? Que te pede pra tu levar a espada lá pro Vat. Pede pra levar um treco longo no castelo, vai lá meu filho, chega no castelo, explode merda. O avô dele é um blacksmith, como é que é isso? Porque... acho que sim. Ferreiro, enfim, ferreiro. Ferreiro. Mas eu acho legal, tipo, o Link tem família. Adotado, valeu, mas acho legal isso. Não, eu acho melhor, pior do que ele ser adotado, é ele ser um moleque sozinho, autônomo, numa comunidade hippie, né, no meio da floresta. Aquilo que eu acho mais surreal, né, cara? Tipo, que a galera nunca cresce, né? Depois você lembra, né, do Ocarina of Time? Que, tipo, eles são coquilhos e eles nunca crescem. Mas o Link não é um coquilho, o Link é o William. Ele queria ver quando ele crescesse qual que é o seu problema. Tem que enganar ele, tá ligado? Entra na puberdade com os outros moleques todos sem graça, zoando ele. Link tentou. Mas uma coisa que não aparece, então, é a Master Sword. Não, pois é, mas não aparece. Isso, eu acho muito engraçado isso, assim. Mas não aparece. E a Piccolo Blade tá lá, tipo, de bobeira. Existiam antes do Skyward Sword acontecer, aparecer, porque o grande lance da palavra Skyward Sword é que ela é a espada da deusa em que você transforma ela na Master Sword. Quando ela vira Skyward Sword, ela vira a espada mestra Ultimate bolada. E a partir daí é que você lacra ela e depois vê ela em outros jogos diversos. Antes de existir o Skyward Sword, que foi o último jogo lançado e é o primeiro da timeline, antes de ele existir, muitas pessoas assumiam que a Four Sword era a Master Sword. Tinha essa discussão. Que eventualmente ela ia se transformar, né? E que eventualmente ela ia se partir. Pois é, ela justamente não é. Eu achei muito interessante, porque foram os últimos dois jogos que eu joguei, o Minecraft e o Skyward Sword. Uhum. E eu vi as duas espadas sendo criadas. Não tem como discutir. No Wind Waker você pode voltar o poder da Master Sword, não sei o que, mas eles foram criados naquele momento, não tem dúvida. Uhum. Mas tinham pessoas também que achavam que a Master Sword em algum ponto tinha sido quebrada e que aí nesse momento ela tinha sido refeita como a Four Sword. E aí rolavam umas especulações violentas ali. Acho que aí você entra na teoria. Isso foi antes de lançar Spirit Tracks, que tinha uma teoria de um cara no YouTube que eu achava muito legal. É uma teoria dividida com base no Ocarina of Time, que seguia essa linha. Deve ter uma linha, eu não sei, do Ocarina Hero. Uhum. Mas era baseada nisso, da ideia da Master Sword se quebrar. Isso. E como vocês sabem como termina esse Force Wars e ele se liga com os acontecimentos no Ocarina of Time? Porque eu acho assim, que você pode muito bem pular esses dois jogos e ligar o Skyward Sword com o Ocarina of Time, entendeu? Sim, pode. Tranquilamente. Pode. Eles são tipo fillers na história principal. Não, é, tipo, são jogos laterais mesmo, assim, como que, pô... Não que eles sejam ruins, longe disso. Não, não é ruim, mas, digamos, Force Wars, eu não joguei, nem dei muita bola, é tudo co-op, eu não tinha como jogar. Não, Forever Alone, ok. Ok, meu amor. Ligando do Skyward Sword, como a gente disse, o Kaipora, que virou o Hauru, o Sage of Light, selou a Master Sword e o Sacred Realm com a Triforce lá, pra não dar merda. Pegou aqueles três rubi, a Safira e o Esmeralda. Esmeralda! Aí foi e separou no Canto Moon e selou lá. Tranquilo, beleza. Valeu. Abraço. Aí passou o tempo, esse rubi, essa Esmeralda e essa Safira viraram tesouros bolados que ficou cada um com uma raça do lugar, que eram os Gorons, os Zoras e os Kokiri. Não sei de onde os Kokiri vieram, não sei de onde os Zoras vieram. Eu acho que é a evolução, né, cara? É evoluiu. Uma raça de modificação. Cara, a raça do Wind Waker, dos pássaros voadores. Pô, tá lá, não sei de onde veio isso. Pô. Tinha até uma teoria que esses caras vieram do Kokiri, cara, mas é teoria, né? Cara, olha só, no Wind Waker... Não, minto. Eles eram os Zora, não era? Não, sim, eles eram, não. Eles são os Zora, porque, tipo, a Rito, se você for até ver, é verdade. Ela tem naquele babador dela, ela tem a Safira do Zora. Exatamente, você falar. É engraçado, porque, se você pensar, o mundo foi inundado. Então, pô, Goron não sobreviveu ao mundo inundado, porra. Nossa. E eu sempre achava que, tipo, caralho, cadê o Zora que não tá aqui? É impossível no mundo inundado não ter nenhuma referência a Zora. Mas eles têm claramente o símbolo da Esmeralda. Esmeralda Zora. Mas então, a Hyrule que tem em Ocarina of Time é a Hyrule que a gente sabe que foi feita e criada depois de Skyward Sword. Então, você tem os Hylians vivendo lá pacificamente, que talvez possam ser todos descendentes do Link e da Zelda. Então, aí você vê que legal, né? Como os caras inventam o bagulho para consertar. Ah, para consertar não, mas assim... Encaixar, né? Você vê que você tinha uma deusa que o nome dela é Hylia, né? Uhum. E todos agora são Hylians, né? E a Zelda era a encarnação da deusa, entendeu? Uhum. Tá, tipo, seguindo o raciocínio. Você vê que, assim, a tendência é o que leva a crer é isso, cara. Que eles são Hylians, porque eles descendem da deusa. E, claro, descendem da deusa de uma maneira muito mais direta do que poderia se supor até então. Antes do Skyward Sword, eu sempre pensei que descender da deusa era uma coisa meio mística, sentimental. Mas não, tá falando uma coisa concreta, biológica. Okay. O que eu acho engraçado é que teve uma grande guerra, que foi o primeiro ponto, assim, de grande conflito depois do Skyward Sword, que foi a guerra entre os Gorons e os Zoras, que eles se odiavam. E pra quem não sabe, Gorons são os malucos que vivem no fogo, nas pedras trogloditas, e os Zoras são os empinadinhos de nariz levantado, que é high society, que moram na água. O Zora é o elfo da água. Exato. E o Goron é o anão gordo sorridente que dança. Exato. Lembra que os Zoras sempre se excluem, né? No Twilight Princess também, tipo, eles estão no realm dele lá. São reclusos. Sem querer contato com ninguém. E tem essa guerra, e durante essa guerra, uma mulher, Hylian, normal, humana, ela foge dos fogos e da merda que era na guerra e se esconde na floresta Kokiri. E ela dá a luz a um bebê chamado Link. E ela vai morrer e ela fala pra grande árvore de cu. Grande árvore de cu é foda. Quando finalmente a guerra acabou e o rei de Hyrule unificou todo o país de Hyrule, é que houve a paz e aí que o Link cresceu e virou uma criança criada como um Kokiri. Kokiri é as crianças da floresta que não crescem. Eles são tipo o Hugo daquele programa que você telefonava no final dos anos 90. Eles são tipo o Peter Pan, né? Da Terra do Nunca. Eles nunca crescem, são crianças. Eu tenho uma ligação pra fazer maneira de Peter Pan com Zelda. Isso não é oficial, não se fala disso na Nintendo, mas comenta muito sobre a ligação do Dark Link com o Peter Pan, porque é a sombra do Link, o Dark Link, né? Uh-huh. E o Peter Pan tem uma parada dele que, porra, se fode com a sombra dele. Sim. Olha que a roupa é igual, né, cara? A roupa é bem parecida. Igual. Então, fala-se muito isso, que seria uma referência, uma homenagem da Nintendo, sei lá, ao Peter Pan. Não sei se foi legal, eu acho máximo, mas não deve ser real, não. Não, eu acho que pode ser uma referência ou uma inspiração. Não, é uma coisa relacionada, tipo, os demônios internos de cara que todo mundo tem, sabe? Sim, cara, porque muitas coisas desse do Shigeru Miyamoto vem também das coisas que ele leu do Osamu Tezuka e desses caras, assim, que... É verdade. E o Osamu Tezuka bebia tudo que ele podia de Disney, né, cara? Então não é muito difícil contar, acreditar, cara, que tenha herdado isso também. Presta atenção, olha só que coisa interessante. interessante. Até o Super Nintendo, que é onde a gente jogava Zelda, a gente não tinha uma definição perfeita de como era a aparência do herói. Você tinha só na arte ali, escrita, desenhada, que era uma coisa bem diferente do que você via em jogo. Só que quando ele foi representado no Nintendo 64, ele já era bem diferente do que aquelas outras artes Super Nintendo e por aí vai. Então, quando ele aparece criança no Ocarina of Time, no Nintendo 64, ele é da Terra do Nunca, entendeu? Você olha pra ele e fala, cara, esse moleque veio da Terra do Nunca. E, coincidentemente, ele vive numa vila em que as crianças não crescem. Exato. E que tem fadas, né, brother? Tipo a Sininho. É, exato! A Navi é muito parecida com a Sininho. Muito. Não, foi mal, foi boca feia que eu tô comendo. Mas a Sininho é muito mais maneira. O cara não fica falando, hey, listen, toda hora. E a Sininho é gostosa, né, cara? Eu também. Sininho não, tem que rebela, agora. Mas a Sininho é o maior bitch, brother. Tipo, fica dando piti o tempo todo com o Sininho da outra. Valeu. Tá, porra, mas ela dá piti, mas pelo menos é gostosa. A Navi dá piti, nem gostosa ela é, porra. Nem porra. Mas a Navi, ela te dá informação nos inimigos e te proporciona um eixo Z pra você matar o inimigo. E a Sininho te proporciona prazer, cara. Muito melhor aqui. Pra mim, não, cara. Eu sou um homem de Deus. Mas o Peter Pan, não. O Peter Pan dizia que falando de Jersey Shore, cara. Isso não tá legal. Paralelo, tem o Ganondorf. Pois é, Ganondorf é engraçado. Ele nasceu um homem normal, a gente acorda disso, ele nasceu um homem. Ele era o... Ele é um Gerudo, meu irmão, perdão. Ele nasceu na tribo Gerudo, que é uma tribo de mulheres, mulheres ladras, que nasce um homem a cada, sei lá, porrada de ano. Mas isso é engraçado porque eles são healings também. Exemplo. Os Gerudos, eles são healings, mas eles são tipo, sei lá, africanos. São árabes. Seriam, claro. Eles têm nariz, fazem tapete. E ele é tomado como o rei deles. Lembra que inclusive que você não fala muito sobre quem é a mãe ou o pai do Ganondorf, mas você fala, não sei qual jogo, talvez no Ocarina. Você não sabe quem é a mãe do Ganondorf? E não, peraí. No Ocarina eu lembro que a Twin Rover, a Komi, não sei o quê. Isso, Kotaku e Komi. Elas não são as mães, elas cuidavam dele. Ah, eu não sei, eu achava que elas eram as mães dele. Não. Caraca, mas duas vão ser a mãe? Sei lá, cara. Elas viram uma mulher gostosa, valeu. Já mas, era um... Mas não tem homem na vila, porra? É, exatamente. As mulheres já são engravidadas pelo Espírito Santo. Homozigótico a parada, porra. Não, mas elas têm os carpinteiros, caralho, que elas são burrão, elas não prendem os carpinteiros. É verdade. Não, mas, porra, nasce um homem na vila, as mulheres saem da vila pra procriar, voltam, não, elas sequestram os carpinteiros. Elas sequestram os carpinteiros. Ah, tô ligado. E aí só nasce mulher, nasce um cara a cada 100 anos. Pô, não, vocês acham que elas prendem os carpinteiros porque eles faziam a ponte, caralho? Vocês são loucos? Olha só, eu achei aqui um link falando... Achei um link falando do link, né? Pronto. Falando que Twin Rova, quando você tá falando Twin Rova, você tá falando da a união das duas, não, uma mulher só, foi Surrogate Mother, que você acha que é barriga de aluguel, do Ganon. Então as duas se uniram, viraram aquela gostosa bitch lá, pariu o Ganon e voltaram a ser aquelas duas velhinhas. É, mas se fala barriga de aluguel, pra mim, eu tô achando que é a mãe, eu tô achando que é tipo Maria, mãe de Jesus. Caralho, tá foda de religião hoje. Você marca, eu sei, tu gosta. Ah, mas professor do Santo Inácio ficaria muito orgulhosinho agora. Proselitista. O que é engraçado é que ele virou, tipo, o grande rei de Gerudo, e ele era aquela pessoa que sabia da existência do poder sagrado, que por um tempo a gente ficou sem falar, mas a Triforce tava escondida ali naquele mundo e ninguém sabia disso. O que eu acho engraçado, né, porque existe tipo uma igreja boladona sinistra chamada Templo da Luz. Não é como se... Nem, mas não é, é que o nem... Templo do Tempo ali, pô. Ali é o Templo do Tempo. Sim, mas as pessoas veem aquela igreja bolada, é a única igreja do mundo, né? Não é que nem aqui, que tem uma igreja a cada esquina. É o monumento igreja bolado. Peraí, tipo, é tipo igreja católica na Arábia Saudita. Né? Mas é tipo, justamente por ser aquela pica ali, a galera não sabe o que que é, tá ligado? Uhum. Mas olha só, lá tem um templo maneiro, não sei o que. Mas ninguém sabe que dentro do templo tem o Sacred Realm. Exatamente. Sim, verdade. E lá tava preso a Master Sword e a Triforce no Sacred Realm. E o Ganondorf sabia que tava por ali escondida e ele não conseguiria pegar. Mas ele sabia que tinha um moleque que tava virando lenda ali já. Cara, por que o Ganondorf não foi atrás? Não, calma, ele sabe de moleque que tá virando lenda. Claro. Não, sabe não, nada. Quem tá virando lenda é a princesa, porra, não é a mulher. Ele não sabe de nada, pô. Ele encontra. É, o Ganondorf não sabe como abrir aquilo. Se ele soubesse, ele ia, matava o rei Dogongo, matava o cacete e pegava as esmeraldas. Não, deixa eu te contar. Ganondorf foi... E contemplado, moleque. Ganondorf foi até a Kokiri e amaldiçoou a Deku Tree. Porque ela não ia dar pra ele a esmeralda. Exato, porque ele sabia que dava pra entrar lá. Ele sabia que ali tinha uma parada que ele queria. E a Deku Tree falou, não vai rolar, meu amigo, não vai rolar. Então o Ganondorf chegou lá e jogou uma maldição maldição nele e falou, meu irmão, tá fudido. Aí, sentindo que esse Ganondorf ia ser o grande mal do mundo, ele invocou o Link e falou, Link, você é o herói escolhido, chegou a sua hora. Toma essa fadinha aqui, que ninguém, que todo mundo da vila tem e você não tinha. Toma essa vadia, mas ela é emprestada. Uma hora ela vai acabar a validade dela. Até porque ele não é um coquire, né? Sim, mas assim, uma hora ela vai embora, uma hora ela vai embora e não vai dar nem tchau, seu merda. Você tá chamando o Dekutri de ele? Não confundi, a gente tá falando do Ganondorf. Não, não, ele tá falando da Dekutri. O Dekutri é ela, não? Não, é ele, cara, tem bigode. É ele, é um bigodão. Não, é ela, é a árvore. A Dekutri, porra. Ah, porra. A mulher de bigode? É a pessoa, você é a pessoa, né, cara? Sete de planta, caralho. É. Mas ela é um bagulho antropomórfico, caralho. É, porra. É um ente, cara, é um ente do seu. Ela é um ente, boa. De qualquer forma, ele dá, ele fala, eu vou morrer e eu não posso segurar isso. Então toma, vai, segura essa pedra aqui, que é a esmeralda bolada, sagrada, pedra espiritual, a esmeralda Kokiri, pega ela e leva até a Zelda e vocês têm que pensar em fazer alguma coisa aqui pra salvar essa porra que vai dar merda. Aí o Link vai até a Zelda e a Zelda fala assim, caralho, olha ali o Ganondorf, mano. O Ganondorf tá querendo fazer sacanagem ali mesmo. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar todas as pedras espirituais e assim ele não vai poder pegar. Pronto. É isso. Aí o Link vai com os Gorons, o Link vai com os Zora e pega as pedras espirituais. Eu não entendo quando que ele fala, ah, é uma boa ideia abrir a porta. Cara, então calma, vamos lá então, vamos desde o começo. O que que acontece? Você chega lá, conhece a Zelda, que te explica mais ou menos a porra toda que tá acontecendo. Porque ele fala o quê? Você pega essa esmeralda e leva pra princesa. Sim. E leva lá no castelo, ele só fala isso. Até então, ele não sabia que tinha mais duas pedras. Chegando lá é que a Zelda te conta a história toda, dizendo que é tipo uma lenda que é passada na família real, né? Uhum. Que tem, e uma vai ficar lá na montanha e outra no oceano. Enfim, te mostra o Ganondorf, que vê você com a Zelda. Sim. O Ganondorf te conhece ali, né? E beleza, tudo bem. Aí o que que acontece? Ela te orienta, você vai lá pra caverna do Dongo, você descobre que o Ganondorf já tinha passado ali, porque ele tampa a entrada da caverna do Dongo com uma pedra gigante. Não sei se você lembra, você vai pegar a bomba pra explodir. E aí o que que acontece? Por que que ele tampa a... O Ganondorf, ele passa pelo mundo avacalhando. Então, porque o que que acontece? Os Gorons se alimentam das pedras que eles encontram na caverna do Dongo. Isso. Ele tampa a caverna do Dongo meio que pra fazer tipo uma extorsão do líder Goron, que é o Darunia, né? Uhum. Tipo, pra ele dar um rubi lá pro cara. O que eu acho que ele fez foi... É, exatamente, o que ele fez. Ele fudeu o mundo pra passar uma pessoa que vai consertando isso, porque vai ser o... Não. Ó, tu tá perdendo a noção da coisa. Ele, por enquanto, ele não sabe ainda do Link. Não, mas a minha ideia é que... Assim, eu sei que ele, eu sei que ele não sabe a ideia do Link. Isso, porque ele quer o bagulho. Mas olha só. Ele quer ser... O que eu acho? É o seguinte. Ele faz essa merda no mundo todo, mas assim, ele sabe que ele nunca vai conseguir essas três pedras. Então, o que ele faz? Ele parte da Dekutri, fode a Dekutri de morte. Então, aí a Dekutri ia dar pra alguém aquela porra. E se alguém que pegasse a pedra, ia descobrir das outras duas. Quando ele fosse atrás das outras duas, ele com essa pedra espiritual, ele ia ver que as outras duas, ele ia ver que os outros povos iam estar na merda. E quando ele ajudasse esses outros povos, ele ia acabar conseguindo essas pedras. Esse, não, cara... PH, ó, isso é muito mastermind, não? O bagulho é muito mais simples. Ele quer que a Dekutri morra pra pegar o bagulho da Dekutri, ele quer que os Gorons morram pra pegar o bagulho do Darunia, porque tá todo mundo morto, ele vai lá, cavoca o bagulho e acha. Uhum. Né? E aí o que que acontece? No Zora, ele envenena o Lord Jabu Jabu, tá? Ele coloca aquela porra dentro do Lord, que era tipo o deus dos Zoras lá, era uma divindade, né? E aí o que que acontece? Aí você descobre o quê? Que tipo, a pedra lá, tal, da Safira Zora, era tipo o anel de compromisso, por assim dizer, da família real Zora. Tanto, sim, que a mina te dá o bagulho e fala que tu é o noivo dela. Exato. Né? Aliás, o Link do Crown of Time é um Link que come, que pode Link comer geral. Ele poderia comer geral, mas ele não come ninguém, né? Exato. E o que acontece? O que que acontece? Nessa brincadeira toda, aí quando ele vê o Link, ele tipo, ele entende isso, ele deixa o Link de boa porque ele acha que vai dar em alguma coisa boa. Uhum. Mas o que que acontece? Ele resolve, quando ele mata o rei, porque fica subentendido que ele mata o rei naquela noite que você tem as três pedras e vai voltar pra Zelda, né? Uhum. Ele matou o rei, tá indo atrás da Zelda, a Impa pega a Zelda e sai a milhão, uhum, porque ele sabe que a Zelda sabe a treta toda, e a Zelda joga pra você a Ocarina falando que a nossa única esperança é você tocar a música do tempo com a Ocarina do Tempo na porta do Templo do Tempo. Muitos com tempos. Os três... Com os três... As três joias. Isso. Né? O que que acontece? Aí é que a merda desanda, né? Porque assim que o Link puxa a Master Sword do pedestal, acontece um bagulho que ninguém previa, que era o quê? A espada não considerava ele pronto pra ser o herói do tempo ainda e coloca ele num estado de suspensão animada, por assim dizer, na dimensão sagrada. Isso. Por 7 anos. A diferença é que as portas da dimensão... É tipo, não é que nem todo dungeon, que quando o Link entra, a porta se fecha e ele toma um susto. Quando ele abriu e tirou a espada mestra, a porta ficou aberta. Thank you. que, o que que acontece? Nessa brincadeira, o Ganondorf foi, pega a Triforce, e aí acontece aquela coisa que a gente acho que não chegou a citar ainda, mas a lenda da Triforce diz que assim, se em algum momento a pessoa não tiver coragem, poder e sabedoria num perfeito equilíbrio, a Triforce vai estilhaçar, e vai ficar em 3 pedaços. E na mão dessa pessoa, vai ficar o pedaço que é mais correspondente a ele, e os outros 2 pedaços vão pra mão de outras 2 pessoas aleatórias, que claro, tem essa grande qualidade, essa qualidade em grande quantidade. E se o cara quiser a Triforce mesmo, ele vai ter que pegar os outros 2 pedaços, a força dos caras, e aí ele vai ter a Triforce. Então o que que acontece? Ele obviamente fica com a Triforce do poder, a Triforce da coragem vai parar na mão do Link, e a Triforce do conhecimento vai parar na mão da Zelda, que com esse poder vira o Shake, né? Ela tipo, se disfarça pra ela poder andar pelo mundo te ajudando, sem que fosse descoberta pelo Ganondorf, que tá louco atrás de vocês dois. Eu não sabia que o poder dela se formar no Shake vinha da Triforce, do conhecimento. Eu achava que era alguma coisa que a Impa ensinou pra ela. Eu também achava isso. É uma roupa meio parecida com a da Impa, tá ligado? Então, é justamente. Ele adota esse nome de Shake, e ele até diz que ele é o último dos Shika, né? Pra meio que você, realmente, parece a Impa, tem esse negócio de tacar Decunut no chão e sumir e tal. Mas esse lance é do Triforce da Coragem mesmo. Aliás, só um comentário. Item mais útil de toda a história do Zelda, Decunut, hein? alguém já usou? Sério, alguém já usou? Pô, cara, eu usava no começo. Primeira vez que eu fechei, eu usava na goma. Você taca, ela cai. Foda. Eu usava na planta carnívora, quando eu jogava no chão, ela ficava ereta. Aí era mais fácil matar. É só isso. Eu nunca usei esse treco. Legal. Só mal, fala aí. Não, aí beleza. O que que acontece nessa brincadeira toda? Desculpa, até me perdi. Então, o Ganondorf tem o Triforce do Poder, só que além disso, ele tem um Head Start de 7 anos pra fazer o que ele quiser, cara. Porque assim, o Link tá em suspensão animada por 7 anos. E ninguém a Zelda... sabe. Pro Ganondorf, o Link, sei lá, vazou. Morreu, sumiu, exatamente. E a Zelda tá a milhão fugindo pelo mundo. Então ele quebra o Castle Market, ele fode, some com todos os Gorons. Eu acho isso muito maneiro, que aquele momento é um momento marcante da minha infância, que é quando você tira a Master Sword, acorda, aí o Hauru fala com você, caralho, deu merda, maluco. Ele fala, tipo, 30 minutos. Aí fala assim, aí meu irmão, fudeu, vaza e vê com seus próprios olhos como fudeu. Cara, aí, eu tinha um medo de, tipo, ficar andando ali no templo da... Pois é, porque você sai do tempo era muito tempo, dark, bro. Você sai do templo do tempo no futuro e toda aquela castle tão mágica, viva, feliz, com gente correndo, tá mega destruída e são zumbis bolados que ficam andando lá, moleque. Eu falava esse zumbi. Fuck. Zumbi contorcionista. O famoso remorto, né? O Red Dead. Aí, o dia que eu descobri que a canção da luz, do sol, sei lá, canção do sol. Fazer o zumbi ficar tendo ataque epilético, caralho, o negro mudou. Pô, cara, mas ele... E não, e isso é uma coisa que pouca gente sabe, mesmo o bagulho estando escrito onde você aprende, e tem uma pá de zumbi no lugar onde você aprende. Tá ligado? Tipo, eu não sei se a galera matava todos os zumbis, ou se, sei lá, ficava com medo, ou não entendia. Não, as primeiras vezes que eu joguei o jogo, eu sempre fugia, não matava, e sai de mim, quero minha mãe. Você podia atacar o Decunut. Ai, não vou usar Elixir não, bro. Vou deixar pra usar no último boss, tá ligado? Elixir aqui, parada rara, aí nunca usa. Isso é foda. O Link acordou 7 anos depois. E ele falou assim, ó... Depois. Depois. Ele acordou 7 anos depois e viu que, cara, que merda, deu muita merda, não sei o quê. O Hauru fala, cara, deu merda, realmente deu merda. O que você vai poder fazer aqui é encontrar os outros Sages que estão dormindo. Então você vai ter que ir por aí pelos templos bolados, acordar os outros Sages que são como eu, só que eu tô acordado, eles não. Então, o que é muito legal nesse jogo é que é assim... Então, os Sages, exatamente, os Sages não são pessoas novas como eram nos outros Zelda. Vocês são pessoas que você encontrou na sua jornada, que simplesmente elas estão dormindo, tá ligado? Assim, essa condição de Sage dela tá dormindo. Você, tipo, meio que acorda ela. Tipo, de repente ela tem um novo propósito na vida dela, uma missão. Eu achei muito legal, porque era a Saria, o Rei Dodon, o Darunia, a Princesa Zora, a Impa e a Mulher Gostosa do Geludo. Naboro. Isso. Junto com o Hauru, eles são os 6 Sages. E eu achei, assim, muito bem linkado. complicado, porque todos os personagens importantes que você conheceu são Sages. Exatamente. Aí, vamos dar um fast forward. Você meio que resolve, o Ganondorf já causou putaria todo mundo. Não, a parte mais importante da história é o começo, é a parte da criança. A parte da adulto é você acordar os Sages, ponto. Não tem nenhuma descoberta bolada que você faz ali. A única grande descoberta ali é que a Sheik é a Zelda. Você, tipo, what? É, aí nessa brincadeira, o que rola, assim, que eu acho muito, muito curioso, é que, assim, na hora que a Zelda se revela, chega pra você e fala, pronto, cara, você tem os 6 Sages e eu sou a Zelda, eu não sou o Sheik não existe, tá ligado? Eu sou um ninja transformista. Exato. Né? E tá aqui a flecha da luz pra você. No que ela fala isso, o Ganondorf, tipo, tá ligado? Eu tava vendo o tempo todo. É, o que o Ganondorf sempre faz, agora. Né? O Ganondorf sempre faz, tipo assim, o Ganondorf, ele tem uma câmera instalada no Templo do Tempo, e ele esquece disso. Meio voyeur. Total. Aí ele fica no Templo do Tempo. Tudo que você faz no Templo do Tempo, o Ganondorf tá lá na hora, mano. Link abre a porta, o Ganondorf, ah, eu estava aqui, entrei pela porta, valeu, abraço. O olho de Ganon. A Zelda, o Sheik virou a Zelda e o Ganondorf, ah, eu estava aqui, se fudeu, vem comigo, fica quieto aí, Link. É, enfim, nessa brincadeira toda, né, beleza, você vai salvar a Zelda, depois você descobre que ela é o sétimo Sage, os Sages fazem uma ponte pro castelo do Ganon, você mata ele, o jogo termina. Como que o jogo termina? Não, vem, o Ganondorf vira o Ganon, isso é uma coisa muito importante. Tá, o Ganondorf vira o Ganon, você mata ele. É importante falar sobre isso, porque... Então, vamos lá, explica a diferença do Ganondorf pro Ganon, então. Bom, Ganondorf é o maluco, ele nasceu lá, ele é gerudo, não sei o quê. O Ganon não é um Ganondorf, o Ganon é uma entidade maligna, sinistra. É, o Ganon é a reencarnação do Demise. Ah, então vamos lá. Eu acho que no final do Skyward Sword fica claro isso. Se o Demise fala que ele vai reencarnar o tempo todo, é o Ganon. Sim. O Demise é um Ganon. Agora eu pergunto, por que ele só teve Demise no início e quando reencarna é sempre Ganon? É isso que tipo, a palhaçada da Nintendo, não, tipo, não tem razão pra isso. Se o cara já é um todo-poderoso Almighty Dark Lord, pra que você vai criar um segundo? Eu achei muito cagado. Assim, tipo, só então, aí eu vou te fazer uma pergunta. Por que você sabe que o nome do Demise é Demise? Demise é um nome que dão a ele. Ele nunca fala, eu sou o Demise, prazer. Não, assim... Não, ele é o Imprisoned. Não, ele é o Imprisoned até ele... Até rolar a treta toda ele voltar a ser forte, né? Quando ele suga o espírito da Zelda, ela começa o ritual lá, né? Uhum. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é vamos fazer um outro paralelo ao cristianismo? Por que o nome do capeta é capeta e não é diabo? Ou Beelzebu ou demônios? Assim, o cara tem vários nomes. Ali é Ganon porque é Ganon, cara. Assim, eu acho que no fundo é a mesma coisa. Uhum. A única diferença é que antigamente, eu digo no tempo Skyward Sword, quando tem a deusa e ela e eles falam pra você que o nome do cara é Demise, você sabe que o nome do cara é Demise. E é uma coisa importante também. Zelda é a reencarnação da Hylia e não a reencarnação da Zelda. É. Então assim como o Ganon é a reencarnação do Demise, a Zelda é a reencarnação da Hylia. Pode ser. Tá, eu vou citar essa teoria do Ninja. Mas eu acredito. É que eu achei que fosse, tipo, alguma história louca dos designers, sei lá, da equipe da Nintendo. Tipo, o Link não. O Link é o garoto que nasce também com o espírito do herói. Ele não fica se reencarnando o tempo todo. É, mas tá, não, eu topei essa teoria, que eu tava achando realmente estranho. Aí ele vira o Ganon lá, falou tipo, ah, monstro! Beleza. Cara, morrendo de medo agora. Foi isso mesmo que ele falou. Baixo pra de Soco Entertainment apresentar Ninja Inimigo, o ator do século. Não, Ninja Inimigo, faz de novo. Faz agora pra gente borrar agora na calça. Ah, porra, foi espontâneo. Foi tipo, ele vira o Ganon e. Ganon. Isso. Então. Cara, eu me perdi depois dessa, cara. Ô, brother, o vilão do Castelo Rá-Tim-Bum tá mais assustador que isso. Aí, não, aquele, o Marcelo Tais, naquele papel dele, que era pra ser um cara bonzinho, que fala, é porque mas, sim, não é resposta, é mais assustador que isso. O que é importante é que depois disso tudo, o Link, a Zelda e o Ganondorf se enfrentam lá, né, pô, aquela cena irada em que ela tá presa, ele tá tocando o órgão, aí aparece a Triforce na mão de cada um, aí fala, meu irmão, tá sendo a porrada, aí começa a porrada, aí depois ele vira um monstrão, aí o Link mata o monstrão, sem contar que tudo desmorona antes, aquela cena, caralho, tá tudo desmoronado, aí você foge, aí você luta contra o Ganon lá e beleza, porrada, come solta e fudeu, mata o Ganon. Beleza, matou o Ganon. Você, quando joga, você acha que o Ganon morreu, você enfiou a espada na cabeça dele N vezes, depois na testa dele falou, GG, meu irmão, acabou. Chora, neguinho. Só que não foi bem assim. Aí o Link é mandado de volta pro passado, sela a Master Sword e todo mundo vive feliz pra sempre. E essa é a história que a gente aprendeu quando a gente tava jogando Ocarina of Time, quando a gente era criança. Não, então, quando você faz isso, quando você mata o Ganon enfiando a espada na cabeça dele, todos os sábios usam seu poder pra canalizar e selar ele. Sim. ele não morre de fato. Sim. Ele só é selado no Reino Sagrado. Exatamente. Não, espera. Os Sages usam o poder dele pra travar ele ali, pra ele ficar duro no chão. E aí se mata ele com a espada na cabeça. E depois eles selam ele no Reino Sagrado. Não, ele morre. Não. Ele é selado. Ele é selado, com certeza. Tem certeza absoluta. Tanto que ele fala que vai amaldiçoar todo. Ah, verdade. Tá certo. Ele fica com aquela cara de eu sou feio pra caralho. Honoré. O que acontece? Nesse grande problema que aconteceu em Ocarina of Time, que dividiu em três timelines, você volta no tempo, a partir do momento em que o Link do futuro volta pro passado, não existe mais um Link no futuro. Existe um futuro em que você viajou, fez todas as alterações e voltou, e existe um novo futuro que você criou voltando no passado. Então você tem duas dimensões. Só que, tá, beleza, isso é simples, como todo mundo pensava quando tava fazendo as timelines lá nas discussões antes do livrinho da Nintendo. Agora, a Nintendo vem falando que são três timelines. Por que que são três timelines? Isso é até uma coisa meio discutível, mas pelo menos na minha opinião, é que quando você prende o Link em todos aqueles 7 anos, você tem uma outra dimensão também que é criada, que é o Ganondorf vivendo livre, leve e solto, tocando terror e fazendo a merda toda. O Link, ele fica desaparecido numa, ele volta numa outra dimensão e fica... e volta criança na outra dimensão. São três dimensões. Ele não fica desaparecido, o Ninja Inimigo. Ele vai, luta e perde. Ele vai adulto, o herói do tempo, vai e perde. Mas aonde que a gente viu ele indo e perder? Mas aí você não vê. Aí que tá. Você vai fazer o quê? Você tem que... Infelizmente foi o que os caras inventaram. Porque o que que acontece? Eles perceberam que alguns jogos só iam se encaixar nessa história toda se, de certa forma, o Ganondorf tivesse ganho. Mas aí que eu acho, quando o Link fica preso, o Ganondorf ganhou. O Ganondorf fala exatamente, eu ganhei. Ele fala com essas palavras. Eu concordo com o Ninja. Eu acho que, tipo, você tem uma teoria no qual, tipo, o Link morreu, sabe? Ele não morreu. Ele perdeu. Tanto é que quando o Link abre a porta pro Sacred Realm, ele fala, hahaha, I win, entendeu? O Ganondorf. Sim, mas aí ele ganha por quê? Porque ele pegou a Triforce ali. Exato. E dali... Ele não tá falando vendo lá na frente. Até por isso, quando você aparece pela primeira vez adulto na frente dele, ele fica meio, caralho, meu irmão, tá louco? Tu, de novo? Mas com a mesma roupa. Você não concorda que pode ser, tipo, então, três dimensões? Uma em que ele não volta, uma em que ele volta, e uma em que ele vai passar e some desse tempo futuro? Que é exatamente... olha só, se tivesse um final do Ocarina of Time em que o Link morresse, eu até entenderia isso. Mas como não tem, eu prefiro assumir que o Link foi derrotado porque ele abriu a porta do Sacred Realm e ficou preso lá. Eu também curto essa ideia. A partir daí, a gente tem os três caminhos. Mas aí, calma aí. Agora, então, mas isso que eu queria... Ele ficou preso lá por quê? Não, ele simplesmente... Enquanto ele não voltou, é uma outra dimensão. Porque esse é o lance da escrotice da viagem no tempo, entendeu? Exatamente. Ele só cria a terceira dimensão. A primeira dimensão é o tempo dele... A primeira presente. Dimensão é ele sumindo. Ele é criança e ele sumiu. A primeira certo. Dimensão é ele nunca certo. Voltou, fudeu. A segunda dimensão é ele voltou 7 anos depois, derrotou... Então, mas aí que tá. Calma aí. A segunda dimensão é ele voltou 7 anos depois, derrotou o Ganondorf e sumiu. A terceira dimensão é ele criança nunca tendo sumido. O problema disso daí é que pra encaixar o Link to the Past, que no manual fala que o líder de uma tribo de ladrões conseguiu por acaso... Nem diz que é bem por acaso, porque ele falou que eles eram versados nas artes negras, né? Uhum. Eles usavam a magia negra pra conseguir abrir o portal pra Terra Sagrada, da Triforce. The Golden Land of the Triforce, aqui. E o nome desse rei era Ganondorf Dragmire, que é o mesmo nome do Ganon nessa linha do tempo, no Ocarina of Time. Uhum. E ele era conhecido pelo alias, pelo apelido dele, era Mandrake Ganon, que é Ganon dos Ladrões Encantados. Uhum. Nossa, que gay. Mas olha só, se ele ganhou por acaso, você não concorda que não, foi e, por ó, acaso só, ele só abriu pra... a porta? Não, ó, só pra... Tô até consultando aqui os artigos. Ele diz assim que, nesse livro, nessa bíblia, por assim dizer, ele diz assim mesmo, que o Ganondorf ganha a Triforce quando ele ganha do Herói do Tempo. Ele consegue a Triforce completa, porque assim, se ele entra e o Link não tá, acontece aquilo que a gente falou. Ah, Triforce racha, né? Triforce racha. Então a única maneira dele conseguir a Triforce completa é na luta final. Ele mata o Link, consegue matar a Zelda, tem a Triforce inteira na mão. Entendi. Pô, entendeu? Eu acho que isso perdeu ponto na timeline pra mim, porque se eles tivessem dado esse final, assim, se você perdesse pro Ganondorf... Nem que fosse assim, você perde pro Ganon e aparece. Eu concordo contigo. Concordo, assim, de certa maneira, pra mim, isso foi meio cheatar, né? Tipo assim, roubalheira, né? Uh-huh. Tá ligado? Ó, se liga. Nunca pensou que o Link perdesse, mas ele perde. É? Né? É tipo o caso dos 10 negrinhos, né? Eles falaram assim, tipo, a gente tem que dar um jeito disso daqui funcionar. Uh-huh. Aí usar esse cheat mesmo pra poder ter a guerra do aprisionamento que tranca o Ganon lá na Terra Sagrada, lá da Triforce, pro herói do tempo surgir de novo no futuro. Exato. Então, o que que acontece? Vamos na primeira ideia da timeline que gerou, dos três caminhos. O primeiro caminho do Ocarina of Time, o herói é derrotado. Se o herói é derrotado, a gente tem a maior série de jogos depois, né? E o que me leva a pensar que esse é o mais importante e me deixa um pouco frustrado. Não, todos são canon. Todos são canon. Mas como tem mais jogos, talvez seja... Não, mas tem mais jogos. Tem todos os jogos antes do Ocarina, né? É. Todos os jogos antes do Ocarina. É verdade. E os dois Oracle. É verdade, exatamente isso. É verdade. Então, entra direto a Link to the Past. E qual é a ideia do A Link to the Past? Pode falar o que você estava falando, Baer. Oi, voltei aqui. É. Então, depois que o Ganon foi trancado pelos Sete Sábios, o que eu tava tentando escrever aqui no chat pra vocês, que é meio esquisito, porque pra ter os Sete Sábios, a Zelda não pode morrer. Não, mas a Zelda não morreu. O Link foi derrotado. E ele mata a Zelda pra pegar a Triforce. Isso. É. Sim, ela tem um pedaço de Triforce na mão. É verdade. Mas vamos supor que ele consiga pegar sem matar a Zelda. É, ele estuprou ela, então aí veio pelo pênis. Justo. E aí ele pegou a Triforce e ficou no Golden Lands lá. O mal da Golden Lands começou a espalhar pelo mundo e os Sete Sábios tiveram que fazer a Guerra do Aprisionamento pra prender ele na Golden Lands e evitar que o mal dele, nessa terra cheia de poder, se escapasse e dominasse Hyrule. Então significa que mesmo se o Link não tivesse aparecido, os Sábios podiam ter... Ah, vamos fazer isso sozinhos então. Isso, é a ideia, né? Tipo, Hero of Time pra quê, sabe? E uma coisa que eu acho interessante no A Link to the Past é que você tem o mundo normal, Hyrule, e você tem o Dark World. E o legal desse Dark World é que ele é, na verdade, o Sacred Realm. Você já parou pra reparar isso, LKC? Sim, sim. É aquele negócio, né? O Sacred Realm toma forma do detentor do bagulho, né? E a história do A Link to the Past, ela é simples. A jogabilidade é muito interessante, o mundo é muito grande, mas a história dele é simples se você sabe tudo isso que a gente explicou. Os eventos do Ocarina of Time, os eventos que sucedem pro acontecimento do A Link to the Past e essa ideia do Dark World ser o Sacred Realm. Então, só pra gente fazer um paralelo, tudo é muito simples se você já jogou vários jogos que saíram tipo 15, 20 anos depois desse jogo que a gente tá falando. Exato. Então, beleza. Mas você concorda comigo que a história de A Link to the Past não é alguma... A história do jogo em si, do primeiro segundo que você começa jogando até o último segundo que você joga, é uma coisa extremamente simples? Até pela época, né? Sim. Então, você não tem muito... Até a história do Link's Awakening talvez seja um pouco mais elaborada do que a do Link to the Past. Por isso, você não levar em consideração todo o contexto da parada. A balada do peixe-vento, né? Depois disso, do Link to the Past, que você derrota o Ganon ele consegue fugir do aprisionamento dele. Você tem que segurar ele, derrota ele. Finalmente, o filho da puta é derrotado. Vale a pena dizer que não é o Ganondorf, é o Ganon. Ganondorf is no more, é Ganon. A gente entra no mundo de Oracle of Seasons e Oracle of Ages, que eu acho que ninguém aqui jogou. Eu joguei. Você jogou? Eu joguei. Bem pouco, mas joguei. É divertido, cara. É divertido. É uma coisa que é meio uma ideia de Pokémon meio Red Blue, tá ligado? Então, não é muito diferente disso. Mas assim, na verdade são jogos totalmente diferentes. Ah. São totalmente diferentes, mas invariavelmente... Eles se completam. Sim, sim. Até meio tentar explicar mais ou menos assim. O que que acontece? No Oracle of the Ages, você tem que correr atrás de uma chama, saca? Uhum. E no Oracle of the Seasons, você tem que correr atrás de outra chama, beleza? O uhum. Que acontece? Beleza. Aí pra você fechar o true jogo, por assim dizer, você tem que jogar os dois, tem que ter os dois cartuchos, sabe? Porque aí você vai, assim, qual que é a história do jogo? A Twin Rova, né, as duas bruxas, né, a Kotaki e a Koume, elas precisam de três chamas pra no final ressuscitar o Ganon, tá ligado? É tipo assim, a história é uma historinha meio bunda, uma você enfrenta um cara chamado Veran e a outra você luta contra um cara chamado Onox. Uhum. E assim, embora eles roubem essas chamas, saca? Uhum. Tipo, parece que eles estão, tá ligado? Um quer roubar porque ele quer comprar a mortadela mais barato e o outro quer ser o rei da rua. E aí quando você tem os dois jogos, você descobre que na verdade era um plano da Twin Rova pra pegar essas três chamas e ressuscitar o Ganon, né? Então elas ressuscitam o Ganon e no final se mata elas, mata o Ganon, beleza. É uma coisa bem, bem, bem bobinha, assim. Por isso sempre levando em consideração o Ganon, né? É importante. Como é que funciona a jogabilidade do jogo? Eles se interligam de alguma forma? Sim, sim. Você tem um negocinho que é tipo chamado Secrets, tá ligado? Que são tipo umas passwords, assim. E aí você consegue itens em outros lugares, rola tipo personagem fazer uma viagem extramundo, se você encontra um cara, por exemplo, do outro lado, ou se avança de certa forma o plot. Tipo, os NPCs são mais side quests, assim, a maioria são side quests e esse final mesmo, do jogo mesmo. Não. Interessante, assim. E esse link é o mesmo link do A Link to the Past? Eu imagino que não. Porque o Link's Awakening vem depois e esse link é o mesmo link do A Link to the Past, entendeu? Olha, é uma boa pergunta, cara. Eu não lembro. Eu confesso que quando eu joguei, eu cagava e andava pra essas coisas. Bom, olha só. É uma coisa interessante pra se procurar saber, mas... Vocês viram agora na... Eu tô vendo aqui, é ele mesmo. Na timeline oficial, ele fala que essa era a era do declínio de Hyrule e o último herói. Então, em teoria, tudo agora, nessa linha, até o Adventure of Link, é o mesmo cara. Os Zelda do Nintendinho são diferentes. A era do declínio? Peraí, diferente do Super Nintendo, né? Ele não é o mesmo link. Isso. Não pode nem ser, porque pela linha do tempo falo que são em eras diferentes. Aham. Seguindo, depois do que aconteceu com Oracle of Seasons e Oracle of Ages, o Link's Awakening é só, tipo, um jogo em que o Link vai parar numa ilha, moleque, num sonho bizarro das dorgas Manolo que ele consumiu no barco, cara. Já parou pra pensar que o ponto inicial e o ponto final da história do Link's Awakening não leva ninguém a lugar nenhum? É, cara, mas depois você já pegou 20 corações, né? Tem tudo. Você ignora, né? Você vê o tempo perdido. É tudo uma viagem na cabeça dele, do sonho bolado, da baleia que tu tem que tocar e rachar o ovo gigante que tá na da ilha. Não fez os sentido. Instrumentos malucos, esse jogo é o primeiro que tem dorgas de música mesmo, né? Não, mas ouvinte, você que não tá entendendo isso, realmente não é pra entender. Não faz sentido. É isso mesmo. Jogo que meio drogado, né? Super Mario 2 americano foi assim. Você chega no final e, putz, era o Mario sonhando. Exatamente. Só pra fazer um paralelo que a gente tá falando do Link's Awakening, eu lembrei de um bagulho que também era muito falado nas teorias antigas do Zelda. Uhum. Você olha pro Windfish, você lembra de quem? Jabu Jabu, exatamente. Aí a galera já viajava nisso já, né, cara? Não, mas era verdade, era uma época que não tinha nada disso, né? E a galera inventava todas essas coisas aí, Esse Windfish não pode ser o mesmo do Wind Waker? Você lembra que o Wind Waker tem uma esmeraldazinha que você pega numa caverna, lateralzinha, na tua ilha de infância? Pode ser. Você acha que mexe igualzinho. Mas vamos lá. É um bicho que fala uma língua... Tá ligado que, tipo, quando você zera o Wind Waker e joga de novo, as línguas dos animais bizarros... São traduzidas. É, tipo, do Valu, o dragão e desse bichinho também. Seguindo a derrota do Ganon, né, e o Link recuperando a Triforce, Hyrule entrou numa era de paz e que os governadores, né, os reis, usavam o poder da Triforce reunida pra comandar e fazer o lugar ser feliz. Essa é a primeira e única parte que você vê uma outra pessoa que não seja um Link usando o Triforce da Coragem. Que era graças. Um burocrata, né? Clerazos, fala pra mim a história do primeiro Zelda. Então, depois que aconteceu toda essa parada aí, que recuperaram o Triforce lá no Link, lá Link to the Past, e aí teve os Oracles da vida e o do peixe esquisito, o rei de Hyrule ficou com a Triforce, só que procurava alguém pra passar, pra ter alguém de fato confiável. Alguém pra meter o peru na filha dele. Só que aí... Sensacional. Só que aí, não encontrando, ele resolveu quebrar em três partes a Triforce. Continua assim, beleza, vou dividir isso daqui pra ninguém juntar e dar merda. Porra toda. Só que ele morreu, e aí o filho dele, que era o irmão mais velho da Zelda, começou a querer pegar as outras partes e não conseguia. Só como a irmã dele sabia onde tava, botou ela em sono profundo e proibiu qualquer outra mulher da família real de acender o poder. Caralho, que zoado, né? Pois é, bolado isso aqui. Game of Thrones of Zelda. Zelda of Thrones. E aí, como ela era a única que conhecia... Vai rolar incesto daqui a pouco. Da Triforce e da Coragem, ela ficou perdida e não tinha mais como a família real comandar. Então, a partir daí, não existe mais Triforce da Coragem, né? A Triforce da Coragem sumiu. Perderam. Tipo, e não tinha inventado localizador de Dragon Ball. Tipo. Caralho, Corporação Cápsula. Enfim, tempo se passou, e aí surgiu o Ganon de novo, já como um senhor da guerra que saiu comandando tudo, destruindo a porra toda. A Zelda, que parece ser a Zelda desse tempo, dessa época que acontece isso, e não a mesma Zelda da época que a Triforce foi quebrada, resolveu pegar a Triforce que ela tinha, que era a Triforce da Sabedoria, e falar, não, cara, isso aqui eu vou quebrar em 8 partes e jogar pelo mundo aí que vai cair certinho nas dungeons. E aí pá, quebrou a Triforce toda. E aí a galera do Ganon atacou. Aí ela mandou a Impa procurar o herói que ia salvar o mundo. Tanto que ela vai fugindo e a galera do Ganon atrás até chegar o Link. Essa parte toda acontece antes de você pegar a espada do sábio na primeira caverna. A frase mais emblemática do Zelda inteiro. Pô, mas no jogo não acontece nada antes de você pegar a espada. Nada, só mostra você pegando a espada porque it's dangerous to go alone. Exato, take this, chaves. Engraçado como esse canon e essa história, né, tá no manual, não tá no jogo. Porque o jogo é tipo, você acorda, it's cara, dangerous to go alone, take this. Cara, era a época que você lia o manual pra poder entender o jogo. Era a época também, que quando tinha história no manual, você lia, né, na época os caras sempre... Lembrando, né, que essa época da capa do Mega Man, exato, da capa do Bomberman, né. Não, mas é a época... Esse jogo é sobre um cara que usa um capacete e joga bombas. Aí tem aquele gordo vermelho com capacete de submarino, tacando uma bomba como se fosse uma bandeja de basquete, assim. E o Mega Man que parece um macaco com uma pistola na mão, azul e amarelo. Não, moleque, é a época da capa que termina com Avante Mega Man. Tipo isso, tipo isso. Basicamente, o Link vai e junta todos os pedaços da Triforce, do conhecimento, e senta o cacete no Ganon, né? E aí recupera a Triforce do poder, que de alguma forma sempre vai parar na mão dele. Aham, na mão do Ganon. Então, né? E aí... Ganon morreu. Isso. Aí, o que acontece? A Terra começa a se recuperar, né? Hyrule começa a se recuperar. Um dia, do nada, o Link tá jogando bola na rua, jogando taco, vendendo sacolé, e ele percebe que aparece... aparece na mão dele, na parte de trás da mão dele, uma marca do Triforce, saca? E aí a Impa vê o bagulho e conta pra ele a história que tinha uma terceira parte do Triforce. Triforce da coragem. Por isso que é Triforce, entendeu? Isso, exatamente. Aí o que acontece? O rei morreu, ele tinha um filho que ficou procurando o Triforce lá, mas só a Zelda sabia disso. E aí o irmão era um filho da puta e tem toda aquela história de botar ela pra dormir, blá blá blá blá blá blá. E sim, mas isso aí é esquisito, porque é o mesmo irmão que botou ela pra dormir antes? Então, né? Parece que sim, né? Que... É tipo, seu irmão te dá aquele boa noite Cinderela, vai te comer e arrancar o teu rim. Exato. Aí você, não, beleza, deixa ele vir. Não, não, não. Naquela época medieval era só incesto mesmo, só incesto. Ah. Pois, aí todo mundo nascia com problema. Enfim, aí, nessa brincadeira, o que que acontece? A galera que trabalhava pro Ganon, que não tinha nada a ver com isso, com essa princesa que vai dormir, que o cara quer acordar, enfim, eles têm a melhor ideia, uma das ideias mais what the fuck ever. Eles acham que se eles jogarem o sangue do Link nas cinzas do Ganon, o Ganon vai viver, tá ligado? Porra, mas não é? Se você pegar e matar a pessoa que te matar e jogar o sangue da pessoa que te matou... O foda é eu matar a pessoa que me matou, tá ligado? É, por isso que é o problema. Tem que ter Minions. Tem que ter Minions. Minions! Aí, positivo. O que que acontece? Aí tem toda aquela palhaçada, o Link lá, tal. Assim, a história é bem... Não se desenvolve muito, fica naquela coisa toda, os guardiões, você pega o Triforce... Não, assim, cara, é um jogo bem... Cara, pelo amor de Deus, Zelda 2 é um jogo de plataforma. Cara, é um jogo bem Star Tropics, assim, né, no sentido plot, né? Namorilson. Então, assim, né... E assim acaba... por aí mesmo. A primeira linha do Zelda, que é a linha mais fucked up, porque é a linha que o herói morre e a gente nunca vê ele morrendo, entendeu? Fih, a única coisa que tem legal nesse jogo é o Dark Link, assim, de diferente, né? Uh-huh. Enfim. Mas o que eu acho engraçado dessa linha, né, porque a gente fechou a primeira linha que saiu do Ocarina of Time. E essa primeira linha saiu cagada do Ocarina of Time, que a gente fala assim, o herói perdeu, quando a gente nunca viu o herói perdendo. E pegou jogos que tem menos história e menos conteúdo ali e jogaram nessa linha, entendeu? Foda-se. Tipo mesmo. Tipo mais ou menos um foda-se. São jogos menos complexos mesmo. Jogos tem menos história, tem menos gente falando sobre isso também. Tipo, então, que seja uma coisa só. Cara, com menos história, eu não diria do Link to the Past, que o manual dele é muito legal, tem aquela ceninha de anime. É muito mesmo. Caralho, os caras fizeram um desenho pra isso. Aí você vê o desenho americano e chora. Mas, pô, a história dele falando da prisão do Ganon, da guerra, quando chegou o Mago Aghanim pra ressuscitar ele, sacrificando as princesas. Sim. Porra, cara, aquilo lá é show. Link to the Past tem uma história bem interessante, só que ele tem. E ele e a ligação... O que acontece? Eles precisavam ligar os outros jogos ao Link to the Past e precisavam linkar o Link to the Past com os outros jogos. E o único jeito de linkar o Link to the Past com os outros jogos é matando o Link no Ocarina of Time. Aí eles matam o Link no Ocarina of Time e linka. Pronto. Mata o Link e linkou, sacou? Ah! Então, e uma coisa que é engraçada, é uma coisa que o pessoal tava falando desse jogo que eu tinha até lido anteriormente, eu lembrei agora. A gente tava falando de religião. Nesse jogo, os templos não se chamam templos. Eles se chamam palácios. Nossa. Porque na época, na verdade, assim, a tradução traduz os templos pra palácios. Porque a Nintendo era muito preocupada com sugestões religiosas. No sentido, assim, a Nintendo of America não queria trazer nenhum tipo de... orientação religiosa. Que mais ou menos isso. Entendi. Tipo, mais ou menos que nem aquele caso clássico do Secret of Mana, do livrinho, né? Vocês estão ligados do livrinho de sacanagem? Tô ligado, na versão japonesa. Isso, enfim, e por aí vai, né? Mas aí, beleza, a gente falou da parte mais fucked up. Mas agora o resto é até bem, bem straightforward, assim, né? Agora aconteceram duas coisas. Primeiro, o Link foi pro futuro, em Ocarina of Time, salvou o mundo e voltou pro passado. Ou seja, naquele futuro, ele não existe mais. E... O que aliás, achei muito chato, né? Quando acabou a Ocarina, eu falei, pô, mas então o Link voltou e, tipo, tudo que ele fez, tudo que foi maneiro, tipo, não conta mais. Não, conta. Naquela timeline. E o que acontece? O Link foi embora e eles não tinham mais um Hero of Time. E aí entra o Wind Waker com uma coisa que eu fico arrepiado de lembrar, que é aquela historinha inicial do Wind Waker. Com aquela música foda, tocando assim, tipo, não, houve um tempo em que tava dando merda. Ah, e não. Na merda que tava dando, surgiu o Hero of Time. Começa... Aí o Hero of Time chegou com a espada bolada e limpou o mundo da cagada. Aí ele pegou e foi embora. Vazou. Abraço. Você vê que Zelda é um jogo muito escatológico. Bom, mas ele continua. Aí foi embora, abraço. Aí foi embora, abraço. E o selo, que é onde o Ganondorf tava aprisionado, foi enfraquecido. Então o Ganondorf se soltou e não tinha mais Hero of Time pra proteger. Aí virou o Ganondorf e começou a tocar o terror. Aí eu me pergunto, por que que aqui os Sages não fizeram que nem no Link to the Past e selaram o maluco e foda-se, vamos nos unir pra fechar essa porra? E ao invés disso, os deuses foram inundaram o mundo. Então, vamos lá. A minha diferença é porque antes era o Ganon e agora é o Ganondorf. Não, mas aí você tem que ver também a ambientação do jogo, porque você vê que essa era é muito na frente. Provavelmente os Sages nem existiam mais. Provavelmente não, eles morreram. Uh-huh. E não tinha um herói pra despertar eles, porque em todo jogo você tem que despertar eles, né? O que acontece? E aí são duas coisas, né? Porque se você... É um pouco complicado, mas vamos lá. O Ganondorf reviveu, certo? Não tem Sages pra selar ele. Então a galera fica em desespero e começa a fazer o quê? Começa a rezar, saca? Uh-huh. Então no que a galera começa a rezar, eles rezam tanto que as deusas resolvem alagar o mundo, resolvem, tipo, destruir o mundo, fazer um hard reset, tipo um Noé style, né, cara? Meter um hard reset no mundo, né? Uhum. E o mundo alaga e foda-se. E não tem mais mundo, não tem mais Hyrule físico, né? Uhum. Por assim dizer. Todo mundo que a gente conhecia do Ocarina of Time foi inundado e viraram um pouco as ilhas, assim. E muito caos e muita zona aconteceu até que a humanidade, e por humanidade eu quero dizer os Hylians, né, pudessem se restabelecer e viver ali. E viveu, tipo, um mundo em que a maior parte era água e começou então, a era do grande mar. Exatamente. E aí o que acontece? Eles soltam, as deusas atendem as preces do pessoal, falam pra eles irem pras montanhas, tá ligado? Imagina as deusas vindo do céu cantando Run to the Hills, cara. Deve ser o bagulho mais melhor religião ever, né? Tu rezando e começa aí beleza. O que acontece? A galera vai pras montanhas, né? A terra se inunda e o Ganondorf e os minions dele, eles ficam no fundo do mar, tá ligado? Numa câmara de ar encantado, né? E com a Master Sword prendendo a galera lá, né? Isso. Aí tem a parte que o bagulho, assim, o Wind Waker é tão legal que o primeiro jogo começa a ter cuidado com os jogos anteriores e meio que fala, vamos começar a encaixar tudo, sim, né? Sim, sim. E aí começa aquela história, né? E aquilo que eu comentei no começo, né? Você começa a ver vários elementos diretos do mundo de Ocarina of Time. Você vê o Templo do Tempo. É o primeiro jogo que depois do Ocarina of Time você visita o Templo do Tempo. Pois é, você claramente, quando no final do jogo, quando você volta, entra naquele torre gigante, uhum. Você tá de volta no castelo de Hyrule, cara. Não tem sim, história. Sim. Isso foi muito legal. É, então. Aí, e o legal é que assim, tem aquele lance, né? De você ter a roupa, você tem uma roupa normal, mas aí te dão uma roupa verde, porque é a roupa que o herói do tempo usava e a galera ainda crê nessa lenda do herói do tempo. E você é um garoto, vai. É tipo um símbolo de boa sorte, tá ligado? É, exatamente. E é engraçado como isso tudo culmina, né? E pra ele ter o espírito do herói. Isso eu acho interessante. Mas o que eu acho escroto é a porra da Tetra virar Zelda, moleque. Ah, tipo, ela é uma mulher morena, ela é uma loura morena, colada lá, safada, da ladra, whatever, pirata. Não, pirata. Aí, piratas são ladrões, né? Beleza. Ela é uma pirata lá. E aí, ela do nada vira uma loura branca, Zelda, sou eu, valeu. Ela fala, ah, não, para. Então, né? Aí tem aquela toda historinha, né? Que ela é filha do rei, que o rei é o barco. Uhum. E a mãe dela tinha uma joia que deu pra ela, lá o pendente, que era tipo o family heirloom dela e o caralho, e enfim, né, que tinha lá, ela também tinha a Triforce. Mas porque... eu acho isso bem interessante, porque no Wind Waker é um jogo que a Zelda tem bastante história, né? Você vê que nos outros, no Ocarina of Time, a Zelda é um personagem importante? É. Mas ela não tem tipo, nossa, que história. Então, que e aí, tem. O interessante é que esse jogo fala um bagulho que é foda. É o quê? Que a Triforce do conhecimento dela é a prova dela de laço sanguíneo, tá ligado? Uhum. Tipo, o bagulho diz, tá ligado? Proof of her birthright. Tipo, exato, exato. Saca? Então, assim, ela é a Zelda porque ela tem a Triforce e foda-se, né? E é o primeiro jogo em que ela tem a Triforce da Coragem, o nome, o birth name dela não é Zelda, né? Não, e o legal é o seguinte, né? É a cena que... Tipo, você espera tudo, mas você não espera tudo. Você joga Wind Waker, você não espera aquilo, tá ligado? Você não espera que ela mande o Michael Jackson ali, moleque. E, cara, e do nada, pan, o Triforce do maluco brilha, o Gano não é burro, já percebe, tá ligado? Já, a treta já fica muito mais séria ali, né? Uhum. Enfim. E o interessante é que o Ganondorf tá aprisionado e ele acaba se soltando e você consegue pegar a Master Sword pra impedir que ele faça mais merda e tem a Tetra que vira Zelda e tem aquela cena final que eu acho assim, muito marcante, você lutando no meio daquela cascata bizarra de água que sobe e você lutando contra o Ganondorf, que é o Ganondorf mesmo, né? Não é o Ganon. E você termina com uma cena muito forte pro traçado infantil do jogo, né? O jogo tem aquele traçado infantil que parece desenho animado, de criança e tal, e do nada você termina o jogo enfiando a espada na testa sem censura do maluco. Paf! Toma! Isso foi bem legal, né? Inclusive porque volta, tipo, vendo agora jogos mais modernos, uhum. Volta a ideia de novo, e tem sido recente o Ganondorf acabar com a espada na testa mesmo. Sim, sim. O Ganon termina com a espada na testa no Ocarina of Time, o Wind Waker ele termina com a espada na testa, eu não lembro se no Twilight Princess ele termina com a espada na testa. Não lembro. Mas agora. No Twilight Princess ele termina empalado pela Midna. A Midna faz a truiforme dela lá e solta um... Aliás, essa cena também é sensacional, eu acho. Sim. Assim, tipo, de repente a Midna é uma mina gostosa que solta uns tentáculos absurdos e foda-se. Bem, o Link consegue a Triforce da Coragem, que salva ele, né? Qual é o jogo que ele tem que... Eu acho que é no Phantom Hourglass, que ele tem que fisgar a Triforce. O Wind Waker, ele tem que ressuscitar a Master Sword. Ah, é verdade. É isso mesmo. Trazer o poder dela de volta. Aí ela vai, abre as garrinhas. Não, mas tem uma coisa muito importante no Wind Waker, que a gente não falou, que é o seguinte. Quando o herói do tempo voltou pro seu tempo, voltou pra casa dele, a Triforce da Coragem que ficava com ele foi dividida em 8 pedaços. Um negócio que eu acho legal também do Wind Waker é o lance do Ganon ter matado os Sages. Uhum. Tem dois Sages que ele matou, tá ligado? Sim, sim. Mas, ô Nish, amigo, quando você jogou, você achou legal? Porque eu achei ridículo. A ideia de, porra, Triforce, parada fenomenal, de poder incrível, foi quebrada em pedaços. Mas não foi a primeira vez que ela foi quebrada em pedaços, entendeu? Primeira vez que eu vi. eu já tinha visto ela sendo quebrada antes em pedaços e tá, tipo, cara, que super bom desse sinistra, maluco. Que é essa Triforce, cara. E ela não vai ser a última vez que ela vai ser quebrada. Pode ter certeza, cara. Mas o importante é que esse jogo conseguiu dar continuidade legal direto à série. Sem ser pelo lado do Link criança, mas pelo lado do Link adulto. E num mundo pós-apocalíptico. E mesmo assim, o jogo não ficou mega down. O jogo ficou muito interessante. O jogo é alegre. Ele é sério, mas ele é alegre. E ele não é mega dark que nem o Majora's Mask, né? Apesar dele ter um... É, e o Twilight Princess. O que eu acho interessante são os outros dois jogos que seguiram. Que eles são dois jogos que são continuidades diretas do Wind Waker. Que um é continuidade do Wind Waker, o outro é continuidade da continuidade, né? É, o legal do Phantom Hourglass é que, assim, ele começa literalmente da última cena do Wind Waker, né? Uhum. É, com essa cena, e claramente é o mesmo Link. É o mesmo Link. Agora, ele como jogo também foi muito marcante, muito fenomenal. Deve ter sido, provavelmente, acho que Pokémon não vale, deve ter sido o melhor jogo de portátil que eu joguei. Porque, cara... Kingdom Hearts. Tá, Kingdom Hearts eu joguei o seu, cara. Eu tô falando meu, então. E eu ainda quero um podcast de Kingdom Hearts, por favor. Se alguém gosta de Kingdom Hearts, fudeu. Faça um podcast com a gente. Eu quero, por favor. O que mais a gente recebe é e-mail falando que não, Kingdom Hearts. Bom, eu acho que... Não sei se vocês jogaram Phantom Hourglass. Eu não. Não jogaram. Cara, o jogo é fenomenal, vale muito a pena jogar. É, porque ele explorou tudo que tinha pra explorar de legal do DS. A gente comentou no episódio passado a história de assoprar a velhinha do coisa. Você... De fechar e abrir o DS. Sim. DS. Mas ele, porra, foi muito maneiro. E o que é legal, o Wind Waker, todo mundo enchia um pouco o saco de ficar no barco lá, com o vento e o cacete, não sei o quê. No Phantom Hourglass é um barco motor. Uhum. Então, boa parte, eles melhoraram bastante o saco que era você ficar no mar, lá brincando. E ainda é o rei? Você ainda usa o mesmo barco? Não, é um barco motor. Entendi. E o pessoal fica na mais. Enfiaram uma hélice no cu do rei. Enfiaram o chapéu do Kiko no cu dele. E aí o pessoal fica o linebacker, que é um maluco meio caçador de tesouro. Uhum. E aí você tem, quando você tá no barco, ele fala contigo. Quando você tá na terra, você tem uma fadinha, que é a Cialia, uma coisa assim. Fadinha que é a que também te bota na jogabilidade. Ciela, bota na jogabilidade do DS, que é muito diferente. Uhum. Cara, é um jogo bom pra caralho. Bom, o mundo foi inundado, tudo feliz, Wind Waker, tudo maneiro. E o Link continua a explorar o mundo nas águas, junto com a Tetra, todo mundo, galerão. Eis que aparece do nada um navio pirata que tava sequestrando pessoas nas ilhas, todo mundo tava sumindo. O navio fantasma, não é o navio fantasma? É, é fantasma. É o navio pirata, não é fantasma. É um navio pirata, é fantasma, pô. E vai o Link atrás pra tentar salvar essa galera. Eis que ele vai com a Tetra, e quando a Tetra entra no navio, o navio desaparece. Então o Link precisa de socorro, precisa salvar a Tetra. Ele dá uns desenrolos lá, ele conhece um cara velhinho, e essa fada chamada Ciela, que é a sidekick, eu acho que é a mais oficial do jogo, te ensina tudo, e ela tem a memória apagada. Mas esse velhinho fala, cara, você precisa juntar o espírito da coragem, o espírito do como é que a gente traduz? Wisdom? Inteligência? Não, sabedoria. E a do poder. E juntando os três, pra conseguir achar o tal do barco. E você vai, tipo, vai cada dungeonzinho. A coisa aqui, o que tem nesse jogo que é bem chatinho? Esse jogo tem um templo chamado Templo do Ocean King. Esse templo você tem que, a cada final de um dungeon, você tem que ir nesse templo pra você descobrir a localização do próximo. Acho que é uma coisa assim. E é um porre, porque você é o mesmo templo o tempo todo, só que cada vez que você vai, você desce mais andares. E aí você libera umas coisinhas. Só que dentro desse templo, uma energia negativa, uma coisa assim, então você morre se você estiver no templo. Uhum. O que fazer pra você não morrer nesse templo? Você usa a Phantom Hourglass. É uma ampulheta que ela te dá um tempo de sobrevivência dentro do templo do Ocean King. Tem dentro essa Sand of Hours, uma areia que você pode, a partir do momento que você vai indo mais profundo no templo, você consegue, você libera ao longo do jogo mais areias, digamos assim, mais uhum. packs de areia, e aí você vai ficar mais tempo dentro desse templo. Cara, difícil falar isso. Aí isso, até que você vai descobrindo, você descobre que essa Ciel, tua fadinha, é o espírito da coragem, e aí lembra da memória e tudo mais, e aí você tem que destruir Bellon, que é o, digamos, é o antagonista principal, é um monstro meio bizarro. Só que pra você destruir o Bellon, porque você junta os três espíritos, descobre onde tá o barco pirata fantasma. Uhum. Você vê lá dentro, tá a Tetra petrificada, todo mundo se petrifica com facilidade. E aí, como fazer pra você destruir Bellon? Você precisa da Phantom Sword. Aí, mais uma espada. eu não sei nem com que espada ele começa, mas whatever. E é pra você fazer essa Phantom Sword, você tem que ter três metais puros. Aí o jogo é basicamente você montar a espada. Então você tem os três primeiros dungeons pra ter os três espíritos iniciais, e depois mais três dungeons pra ter os metais. É algo perto disso, digamos assim, simplifica. No final você vai, consegue, mata esse Bellon, uma luta que é até diferente, porque o Phantom Hourglass ele fez muito disso, né? Tipo, diferenças. Não, normalmente, durante o jogo, uma tela era mapa, outra tela era você jogando. Em chefão, o boss ocupava duas telas, que Entendi. É bem legal. Mas beleza. E aí, fechou o jogo, foi incrível, jogabilidade genial, acabou. Passou uma geração grande em Hyrule, no qual foi descoberto um continente novo. Mas ainda é o meio, porque ainda é o mesmo link? Não é o mesmo link, não é o mesmo link. Não é o mesmo link. Como é que você sabe que não é o mesmo link? Já vou dizer. Pô, passou gerações aí, já matou, não, né? Não, mas por quê? Por quê? Você viu o trailer aí, tinha Zelda, aí você fala, putz, não pode ser o mesmo link. Porque é o seguinte, o Phantom Hourglass é, pô, é imediato depois do Wind Waker, então ainda tá ilha. Você descobre esse continente, mas é o seguinte, tem esse mau cara também, então ainda tem Ganon nisso. Um cara, parece tipo mágico de parece vilão de filme antigo que bota a mocinha no trilho do trem, tipo meio baixinho, com bigodinho, com cartola. Esse maluco, ele era o advisor, tipo assim, ele era o ajudante lá do rei de Hyrule, da terra lá. Mas aí ele quer liberar o senhor do mal, ele vai e mata a Zelda, em belo momento, a Zelda morre. Só que você tem como reviver a Zelda. Enquanto isso, o espírito dela, como vocês são muito ligados, coisa e tal, ela fica com você. Então ela é só sua sidekick. Ah. É bem estranho, assim, mas é bom, porque ela sabe. Mas não que... é a Tetra, é a Zelda, né? Não, é Zelda, tá com roupinha de Zelda, perfeita roupinha Loura, de Zelda. Loura, branca. É igual a Tetra na segunda metade do Wind Waker, digamos. Entendi. É como o Pikachu. E ela. É bom, porque ela é igual a Fi, sabe? Tipo, a Fi do Skyward Sword, ela sabe tudo. Então ela te dá um monte de dica. E aí você vai, tipo, é bem legal, porque você começa a andar com esse trem e você tem que ir liberando trilhos de trem. Em relação a isso, ele lembra o Skyward Sword também, que o Skyward Sword você junta os três pedaços de mapa do céu, digamos assim, vai liberando. Uhum. Então você também vai liberando pedaços de mapa. E aí tem várias coisinhas que você vai, tipo, igual no Wind Waker no Phantom Hourglass, você ganha, tipo, um chart pra ter um tesourinho pra você pegar. Uhum. Nesse você vai liberando muito pedacinho de trilho. Não tem, você vai descobrindo, sabe? Você pode acabar o jogo sem ter vários pedaços de trilho. Entendi. Isso é bem legal. Como é que você sabe que não é o mesmo do anterior? Porque tem um personagem no Spirit Tracks que é o Lineback the Third. Ou seja, ele é neto do Lineback, que é também sidekick seu do Wind Waker. Do Spirit Tracks. Phantom Hourglass. E é idêntico a ele. Não tem, tipo, não é muito especial, não. Ele também continua sendo um cara meio criando tesouros e tal. Mas ele não te acompanha nada disso, não. Mas é o Lineback the Third. Então, porra, não tem mistério. É o neto. É um jogo legal também, que, tipo, eu não acho que ele inovou tanto depois do Phantom Hourglass, coisa e tal. Mas era uma coisa que eu queria reparar esse jogo, Spirit Tracks. O Wind Waker era chato ficar no barco. O Phantom Hourglass foi menos chato. O Spirit Tracks até bem. Achei legalzinho. Skyward Sword é um porre ficar no avião. No avião. No pássaro lá, puta que pariu, caralho. Não, vou falar um bagulho que eu achei real, cara. Minha namorada tava aqui em casa, eu tipo, vou fazer um sanduba aí, tá ligado? Eu tava vindo jogar e tipo, vai voando com o pássaro aí até. Cara, o bagulho é meio cretino aprender, né? Até pegar aquela manha, principalmente pra você subir bastante, nossa. Pra você subir bastante é uma merda, cara. Uma merda, o bagulho demora muito. O barco, pelo menos, você ia reto e foda-se, tá ligado? Demorava, mas foda-se. Não, o trilho é até mais fácil, você tem que fazer só decidir se ele quer um lado pro outro do trilho. E você desenha com a canetinha, ele faz maneirinho. Agora, uma coisa, ele não tem música de teletransporte. Todos os jogos a gente tem isso. Porra, Ballad of Bolero of Fire, não sei o quê. Todas as músicas do Ocarina. No Mind Cap, você tem a Ocarina só pra você voar. No Wind Waker, não sei se foi Phantom Hourglass também, tem a Ballad of Gales, que vem o porra do... Tornado Light Leva. Você não tem música de teleporte no Spirit Tracks. E no Skyward Sword também não. Não, mas, cara, digamos, você pode subir aos céus de volta, sabe? Entendi. Você tem uma certa forma de magia. A qualquer momento, tipo, posso estar na parte lá do vulcão, subo, vou um pouquinho, desço, tô no deserto. Não, você não precisa... Não, no Spirit Tracks não, cara. Você é um lugar pro outro, não é que você tem que... Cara, eu lembro que eu fazia muito isso, tipo assim, tem que ir pra tal lugar. Aí eu já notava, tipo, não, mas eu vou passar em tal lugar, depois eu passar em tal lugar, passar não sei aonde, pra poder dar e fazer tudo, sabe? Yeah. Isso é diferente. E o pior, não é tão escroto fazer isso. É, tipo, aceitável. É um jogo maneiro, é um jogo maneiro. E por último, a gente tem a timeline final, que é quando o Link volta no tempo, volta a ser criança, avisa pra Zelda toda a merda que vai dar e segue a vida dele como criança. Então, vamos lá. Só pra tentar explicar um pouquinho. Quando você termina o jogo, o Ocarina of Time, o Link volta a ser criança, ele volta pro momento que ele conheceu a Zelda pela primeira vez. Então é como se ele chegasse lá, desse um aí, menina, vai dar merda aí, esse narigudo aí é problema, bota ele na cana aí, que tá tudo feito, e salvamos o mundo, e vou embora lá e acabou. Falou, abraço. Ele não tinha. E aí ele magicamente começa a usar a Epona criança. Exato. Ele vai lá, pega o. Ah, porque aí ele já deve saber, né? Alguma treta deve ter. Pô, ele já foi. Sim. Ele já teve 17 anos. Ele manja das putarias. Pois bem, ele tá andando um dia qualquer, lembrando que ele já devolveu a fada dele, né? Na verdade, a nave foi embora. A nave foi embora sem falar nada sem no falar final do crime. Nada. É tipo assim, aí, acabou o tempo de validade. Abraço. E ele, tipo, vai andar por aí procurando a nave, tá ligado? Porque ele não tem o que fazer. E nessa brincadeira, ele é emboscado. Ele quer uma mutreta, ele quer uma napuca. Ele tá, tipo, bem perdido em Lost Woods, assim, sabe? Tipo, sabe Lost Woods, então? Muito perdido. Aquele lugar que ele se achou várias vezes. Ele, 7 anos depois, ele voltou e já se achava de novo. Ele tá perdido lá. E, cara, ele cai numa napuca de um Skull Kid que dá um golpe nele, dá um pinote, ele fica puto. E o Skull Kid tem duas fadas. E uma das fadas fica pra trás, saca? Uhum. Fica pra trás e o Link meio, ó, tipo, vai tomar no teu cu, vem aqui comigo pra gente achar o teu amigo lá. E essa fada, ao contrário da nave, ela não é nem um pouco prestativa, tá ligado? Não, na verdade, ela chega a ser prestativa, mas ela não é dócil. Ah, sim, ela é invocada. Prestativa no sentido assim, ela até você conquistar a amizade dela, por assim dizer, leva uma cara, né? Isso. O nome dela é Tatl. Tatl, é T-A-T-L. Então, eu falava Tatl, exatamente. Bom, enfim, o que acontece? Nisso que o Link toma esse susto, o caralho todo, ele acaba caindo num buraco e vai parar numa dimensão alternativa muito from hell. Olha, aí a gente vai vendo os spin-offs, é sempre assim, a viagem da maconha. Sim. O Link é um drogado. Se você acha que Link's Awakening é droga, você tem que jogar Majora's. E assim, Majora's é um puta jogão. E aí é interessante porque a gente vai encontrar nesse jogo um cara que a gente ainda não falou, mas que é muito importante, que é o vendedor de máscaras. Exato. Assim, se Zelda, se o mundo de Zelda for o mundo do Senhor dos Anéis, o cara do vendedor de máscara, ele é o Tom Bombadil, cara. Se você não leu o Senhor dos Anéis, você não conhece, não sabe o que é o Tom Bombadil, você vai, pô, mas esse cara não tem no filme. Realmente, ele não tem no filme porque ele ia ser um total mindfuck. Ele é um mindfuck no livro, já. Ele é um mindfuck total, mas pra quem viu... Enfim, vamos tentar resumir. O vendedor de máscaras é um cara... Primeiro, ele é muito poderoso, mas ele é um daqueles caras que você nunca sabe qual o verdadeiro potencial dele. E a intenção dele, você não sabe qual é a dele. Também, também. A carinha você cagava e andava pra ele, ele era só mais um NPC. Exatamente, ele era só mais um NPC, embora ele tivesse a Mask of Truth, que é um bagulho também fodão, né? Exato. Mas assim, ele era um cara qualquer, ele era mais um brinquedo pra side quest sua. Nessa dimensão, ele conta pra você que ele tinha uma máscara chamada Majora's Mask, que é uma máscara que há muito tempo se encontrava perdida, um artefato de poder terrível, que pode causar muito problema nas mãos erradas, e que ele foi tomado por esse Skull Kid, tá ligado? Ah, esqueci de falar uma coisa. Depois que o Link é emboscado pelo Skull Kid, ele é transformado num Deku Scrub. Isso. Ele é transformado num Deku Scrub, que é aquele cara que levanta do chão, solta uma Deku Nut pelo nariz em você, uhum, e se afunda de novo. E que você tem que dar rebate com o escudo pra poder derrotar ele. Exatamente. O que acontece? Então ele chega e fala, ó, Link, tem um problema, cara. Esse cara aí que te transformou é o único maluco que vai te destransformar, eu acho, né? Assim, você tem que resolver esse problema. Vamos fazer o seguinte, você me ajuda e eu vou te... E o Link, tipo, porra, cara, cada um com seus problemas, tá ligado? Eu não quero procurar a sua máscara. E o cara meio que bota um terror no Link, e quando o Link menos espera, o cara tira um órgão de igreja do bolso e ensina pro Link uma música que é chamada Song of Healing. Ele toca a música da cura, que é uma música que cura espíritos amargurados. Muito isso mais pra frente do jogo. Olha que dorgas, maluco, esse jogo. Bro. Porque assim, na verdade, o que acontece? Desculpa, eu esqueci uma parte principal. O Link tem a Ocarina of Time tomada por esse Skull Kid. E ele quer a Ocarina of Time. Então o que acontece? Ele vai atrás do Skull Kid e o cara fala que ele tem que pegar a máscara de volta. Enfim, a Terra tá pra cair, a Terra tá pra acabar, porque uma lua vai cair na Terra. Você tem 3 dias pra achar o Skull Kid, pra pegar a máscara do cara de volta e pra pegar a tua Ocarina of Time de volta. Quando você pega, você encontra o cara, você consegue pegar a Ocarina, mas o cara é muito poderoso e você não pega a máscara. Uhum. Então o que o Link lembra? O Link lembra da música do tempo. E quando ele toca a música do tempo, ele volta pro começo desses 3 dias. É tipo como se fosse um Groundhog Day, sabe? Aquele filme do cara que tem o mesmo dia, todo dia. É a mesma coisa, só que é um período de 3 dias. E quando ele volta, o cara da máscara fala com ele, sabendo que ele voltou. Imagina. Imagina se o cara da padaria, moleque, você acaba de voltar no tempo e o cara da padaria fala. Ele chega pra você e fala, porra, você voltou no tempo, bom, mas pelo menos você conseguiu essa ocarina, eu vou te ensinar uma música. E, cara, ele ensina uma música. E o que acontece com essa música? Ele transforma, a música que cura um espírito amargurado. O bagulho é muito dark, o bagulho é depressivo, né? E transforma essa... Você bota o espírito pra descansar em paz e consegue usar o poder dele ao seu favor. Exatamente. Então você tem uma máscara que pode te transformar em Deku ou não, o jogo inteiro. E aí você vai e encontra um Zora que tá morrendo, você encontra o espírito de um Goron morto, e você... Você lidar com muita morte, Majora. Cara, o jogo é um jogo pesado. Você tá com vários fantasmas, várias coisas diferentes. Sim, cara. Afinal, o mundo tá acabando, né? É, o mundo vai, todo mundo morrer. E assim, as pessoas... E as pessoas sabem que o mundo vai morrer. Sabem que o mundo vai acabar, então tipo, tá ligado? Ah, eu não sei se eu vou vir trabalhar amanhã, porque depois de amanhã o mundo vai acabar mesmo, e eu quero escrever um livro. É, é tudo muito depressivo. E tem tipo carteiro que corre ao redor do mundo. E você, aí o carteiro no último dia tá tipo sentado no chão e fala, tipo, ah, não tem porquê. Então... É, pra que eu vou entregar a carta hoje? É um bagulho assim. É um jogo, cara, que dá pra fazer, dá pra falar 3, 4 horas. As teorias desse próprio jogo são suaves. Mas assim, é engraçado como ele não impacta em nada na história principal, né, do Zelda. Ele é uma side quest, E é uma side quest muito interessante. Simples, né? Nossa, animal. E, assim, é uma experiência completamente diferente. Majora's Mask é um jogo da série Zelda que você não vai conseguir jogar nenhum outro jogo que se assemelha a ele. Ele é um jogo único. Você pode falar, Skyward Sword é sensacional, é o melhor jogo da série, Ocarina of Time é um jogo memorável. Mas nenhum outro jogo da série é parecido com Majora's Mask. Majora's Mask é unique. Acho que não sei se a gente comentou no podcast antigo, mas inclusive a cena dele tirando as máscaras e todo... Botando a máscara, sempre dor. Engraçado, quando eu era criança, nem ligava tanto nisso. Eu achava genial a ideia de ser um mundo paralelo. Pra mim, sempre foi uma dimensão diferente de Hyrule. Uh-huh. Tanto que muitas pessoas são repetidas lá. São quase todos. São 5 ou 6 modelos diferentes de NPC o jogo inteiro. É engraçado, por exemplo, que a gente comentou, a Twin Rova, as duas bruxas. No Majora's Mask, uma é dona de poção, de loja de poção, e a outra, lembra? É guia no pântano. Guia do pântano. Pode crer. É verdade. Assim, caralho, mas eu tenho que matar ela agora, vai acontecer. Tipo, assim, caralho, o fato que eles vão ser, tipo, um chefe bolado de dungeon, não sei o que, tipo, e não? Imagina, e aí você imagina o Link tendo que aprender tudo isso, se adaptar tudo isso em 3 dias, correr pro mundo não acabar e começar o bagulho de novo, e cara, o bagulho é doentio. E a história do jogo é muito simples, porque a lua tá caindo e você tem que segurar a lua. Então você tem que ir em 4 dungeons, liberar 4 gigantes, que quando a lua for cair, eles vão segurar a lua. E é basicamente isso que acontece no jogo, você consegue segurar a lua, você confronta os cookies. Muito simples, né? Porque assim, colocando dessa maneira, até esse é um jogo que é tudo muito implícito, né? Uhum. Tudo muito, ele é metafórico. Exatamente. É um jogo que, de boa, assim, pra quem, quem curtiu a ideia, corre atrás, porque vale muito a pena mesmo. Isso. Vale muito a pena mesmo. Mas aí, depois dessa side quest rola o Twilight Princess, que é um jogo também que é muito importante e que tem um momento que é extremamente importante pra mim e pro universo Zelda. Não. Que assim, é a primeira vez que você vai ver um deus ex machina, sabe? Uhum. A favor do vilão. Primeira e, se eu não me engano, única vez. Uhum. O que que acontece? Vamos tentar resumir mais ou menos a história do Twilight Princess, saca? Você tem, assim, começa que o jogo é muito curioso, mas isso é uma coisa que a maioria das pessoas só aprende jogando o jogo, mas descobre que a tal da Twilight Princess não é a Zelda. Isso. Mas sim uma outra princesa, que é o seu sidekick nesse jogo, que é uma princesa chamada Midna. Que é um personagem muito bem feito, entendeu? Eu acho um personagem muito bom, muito carismático, mais interessante. E assim, é um... E sonho dos furries, né? Sonho dos furries, também sonho dos furries. Isso é um outro podcast. Desculpa. Bom, beleza, o que que acontece? Primeiro, beleza. O Ganondorf, ele, depois de falhar na invasão e tudo, o Ganondorf é pego como prisioneiro, né? Os Sages. Isso é uma coisa que você vai aprender mais pro meio do jogo. Assim, se você dividir o jogo de 1 a 10, o Ganondorf aparece lá pela parte 7. Isso. Assim, é a primeira vez que é citado o nome dele. Até então, o teu antagonista é um cara chamado Zant, né? Isso. Que é um cara que essa Midna, por algum motivo, não gosta. A princípio, ela é meio, assim, é uma parceria meio que contra a vontade, saca? No começo do jogo, assim. E... O que acontece? Eles precisam vão executar matar o Ganondorf. Aí descobrem que ele tem a Triforce do Poder. Então ele consegue ativar o espelho do Twilight. E eles acabam prendendo o Ganondorf no Twilight Realm, que é uma outra dimensão, um outro lugar. Então, aí que tá a graça do negócio. Porque assim, até então, nem o Ganondorf sabia que tinha ali o Triforce do Poder. Uhum. Tanto que assim, ele fala assim, se você você procurar um bagulho no Google, você vai procurar Divine Prank, né? É como uma tradução, assim, bem bobo, seria tipo uma brincadeira, uma pegadinha divina. Porque, assim, na hora que o Ganondorf ia ser executado, ele vai pra um lugar chamado Arbiter Grounds, lá os caras amarram ele e vão... Uhum. Os caras vão varar ele com uma espada gigante. Pensa, assim, no Pirâmide Head, tá ligado? Uhum. Bem ridículo. E na hora que o bagulho vara ele, ele não morre. E aí ele olha pra mão dele e vê que ele tem o Triforce do Poder. E aí, assim, como ele conseguiu esse Triforce do Poder é uma discussão que é muito interessante. Assim, porque assim, primeiro, isso nunca é explicado, efetivamente, tá? E aí você vai ter várias correntes de pensamento. Uma delas sendo a seguinte: se o Link é um cara que ressuscita com o Triforce da Coragem, por que o Ganondorf não pode nascer já com o Triforce do Poder? Uhum. Porque se, que nem no Wind Waker, a Zelda tem o Triforce do Wisdom porque ela é a Zelda. O Ganondorf, naquele momento, ele foi, na minha opinião, ele foi escolhido pela Triforce. É tipo, The Chosen One, naquele momento. Então, e a Triforce não vê bem e mal. Ela viu que ele é o portador do poder. Aí que tá. Eu acho que ele já tinha, até com relação ao que acontece com o Link. Uhum. Que o Link, quando vai ser consumido pelo Twilight no começo do jogo, a Triforce transforma ele num lobo, tipo, ó, meu irmão, sim, te vira aí, tu não vai morrer. Uhum. Mas é morte, isso. Tipo... aquele artigo que a gente tava vendo antes, é justamente isso. Você... O Triforce já tá interno dentro deles, não precisa mais pegar de novo. Uhum. Não precisa mais criar nada, a não ser no caso. Valeu, foi quebrado em pedaços. Uhum. Mas é a mesma coisa. Mas assim, até então eles não sabiam isso, né? Uhum. Isso que eu achei interessante, assim, isso que eu acho... E o Ganondorf, quando ele chegou nesse reino do Crepúsculo... Então, ele fica preso, só que ele encontra um cara chamado Zent, né? Uhum. E aí, o que é esse tal Zent? Esse Zent é um camarada lá, uma criatura, por assim dizer, uma pessoa, saca? Uhum. Que ele é um... Porque tem esse reino do Twilight, óbvio, né? Twilight Princess. Ele era um servo, né? Do ele reino, era um servo. Real. É, do Twilly, que é o... Do Twilly, a raça. Exatamente. E aí, o que acontece? Ele meio que faz uma aliança com o Ganondorf, saca? O Ganondorf fala assim, pô, eu posso te emprestar o meu poder, posso te dar meu poder pra você causar o terror lá no outro mundo, enfim, e nisso você vai poder fazer o que você quiser, tipo, você vai poder ser o rei do Twilight. Tanto que o título dele, quando você enfrenta ele como chefe, é Rei Usurpador Zent, né? Uhum. E assim... É porque o Twilight realmente tinha todos os chefões tinham nomes e designações, achava o máximo isso. É, não, desde Ocarina, né, tem um lance assim. E, mas aí o que acontece? Aí você descobre isso no final do jogo, você vai descobrir que o quê? Que a Midna, na verdade, não é aquela criaturinha, mas isso foi um bagulho que o Zent fez com ela de raiva, uhum, tá ligado? Porque ela era princesa e tal. Ele muda todos os Twilly naquelas Shadow Beasts, né, naquelas criaturas que te atacam no lance do Twilight, e ele começa a fundir, por assim dizer, a Twilight, né, porque assim, no jogo a Twilight é tipo como se fosse uma substância, né, como se fosse, fazendo um paralelo bem porco, aquela fumaça do Legaia, por exemplo, ou de N jogos que tem fumaça, né, e assim, você meio que vai combatendo essa Twilight, você vai limpando o mundo, por assim dizer, né? Isso. E, enfim, aí o Link vai revertendo isso, e eles conseguem meio que ir pra Twilight Realm com o espelho, né? O espelho de Twilight, enfim. Você monta o espelho de novo, né? E você vai parar na Twilight Realm, você descobre toda essa merda que tá rolando, e você descobre que o Ganondorf tá causando ali, maluco. Tá causando. E ele vai dar merda no mundo, e o Ganondorf sai de lá. É importante lembrar que a Zelda é a coadjuvante da coadjuvante desse jogo. Ela mal aparece, cara. Ela não serve pra, então, ela serve pra no final ela ser mind controlled pelo Ganondorf e pra ela ficar depois na Epona tirando flecha de luz nele. Não, peraí, mind control e sacou uma espada do cu, né? Uma espada. Não, e o que eu acho mais interessante, cara, é o final do Zent. Lembra como o Zent morre? Ele vai mudando de dimensões, né? Tipo, na fase de todos os chefes. Uhum. Não isso, mas quando termina o jogo, porque assim, lembrando, o Ganondorf ele tava selado e ele dependia do Zent pra aparecer na realidade isso. Verdadeira, então se você lembrar depois o Zent quebra o próprio pescoço e nisso o Ganondorf puff, por saca? Eu lembro que numa época eu cheguei a achar que o Zent era o Ganondorf, entendeu? E depois... Por isso acontecia isso, não, porque o que acontece, supostamente o Zent é meio que o que prende o Ganondorf nessa realidade, uhum, saca? Porque assim, não sei se vocês lembram, O ele meio que se mata pra poder o Ganondorf. O Zend perde e diz que o Ganondorf, que no caso ele tem um deus, e que esse deus vai reviver ele N vezes que forem necessárias, uhum. e que a Midna vai continuar sendo a Midna pequenininha, amaldiçoada, uhum. Enquanto o Ganon estiver vivo ainda. Aí a Midna fala, tipo, ah, pau no seu cu e mata ele, uhum. né? E aí, mais pra frente no jogo, o Ganondorf fica, tipo, tá ligado? Ah, você que nem aquele palhaço que eu usei e não sei o que, não sei o que lá, essa tua raça aí, seus filhos da puta, vocês são tipo, meras ferramentas pra minha sobrevivência, vocês já serviram teu propósito, tal, tal, tal, tal, tal, tal. E aí mostra que o Zend lá do outro lado, tipo, ah, é assim, filha da puta, então beleza, né? E bota pra fuder. Mas a luta com ele é muito legal, cara. A luta com ele é muito legal. Eu acho muito maneiro. Assim, o jogo do Twilight Princess é muito maneiro, o esquema de luta, os gráficos, o tom dark dele, o tom sombrio, é muito bom. É, o grande defeito do jogo pra mim são os itens, que é o jogo que tem os itens mais fracos, né? E é a Zelda ser completamente dispensável. Uma coisa assim, bem... Ela parece pra dar uma flechada no final, na garupa do cavalo só, né? Eu acho legal como você aprende as suas habilidades com o espírito do herói do tempo. Isso é legal. Isso a gente falou, mas não, mas a Zelda parece encapuzada, né? Naquela dimensão meio... É, assim, até tipo... meio deprê quando ela tira capuz chorando e o caralho. Ela meio que se submete lá pra evitar que o mundo todo vá pro saco, né? E você consegue derrotar o Ganondorf no final e restaurar a paz no mundo. Bem, seguindo Twilight Princess, teve um jogo que foi um pequeno jogo na série que deu continuidade a essa timeline dele criança. Ninguém jogou aqui, é uma continuação do Four Swords, que é o Four Swords Adventures. Que lembra que o Four Swords, ele é da timeline mãe, né? A principal, antes de se dividir em três. Então, qualquer jogo, em qualquer timeline, pode ser uma continuação daquele outro lá, né? E passa-se muito tempo desde aquele outro, em que o Vaat tinha sido preso na espada, e um outro Ganondorf nasce em Gerudo. Aí ele vai, pega um tal de espelho da escuridão, do Templo da Escuridão, né? Nossa, que criatividade. E tenta soltar o Vaat. Esse momento pra soltar o Vaat, ele cria um Shadow Link. O Shadow Link vai e pá, tipo, tira o Vaat e começa a ter um caos. Então, a Zelda bota o Link pra ir pegar um outro Link de uma outra época. Pra pegar a Four Swords pra poder aprisionar ele de novo. No momento, ele se divide em quatro Links de novo, que é no Four Swords. E eles vão atrás. Só que dessa vez, eles não derrotam o Vaat e aprisionam ele. Eles destroem o Vaat e, como não conseguem destruir o Ganondorf, eles aprisionam o Ganondorf dentro da Force Sword. E é isso. Ou seja, nós ainda temos aí claros indícios de que, ó, pra mim, a timeline das três timelines que a gente viu, até abrir ela aqui pra ficar mais claro. Das três timelines, pra mim, a timeline do Wind Waker, Hourglass, Spirit Tracks se fechou direitinho. A timeline em que o herói é derrotado, que tem o Link to the Past, Adventure of Link e tudo isso, Link's Awakening, se fechou. Com certeza se fechou, não tem mistério. E sobrou a do Twilight Princess, a do Force Swords e o Majora's Mask, que essa, o Ganondorf ainda tá vivo. Então, meus amigos, se a gente vai ter um próximo jogo seguindo essa linha da continuação, ele vem nessa timeline. E essa é a timeline que vai continuar seguindo pra frente. A previsão oficial do Baixo Frente Soco, é isso? Exatamente. Caralho. Olha só, pode levar pro banco. Pois é, cara. Tipo, quero ver. Imprime aí. Fala que irado. Tá esquecendo do jogo mais significativo de todos, cara, que a gente não falou. Como é que a gente pode fazer Zelda se falar disso? Estamos falando do CDI. Crossbow Training. Sabe que é o último chefe do Crossbow Training, né? Oh. O último chefe do Crossbow Training é aquele dragão do peão da Beyblade. Que o PH tanto gosta. Caraca, não, vai se fuder. Não. Aí, não tem um jogo do Tingle também? Não, tem, chega, acabou esse podcast. Vamos se fuder. Vai todo mundo tomar no cu. Vocês acharam o Tingle? Até semana que vem. Eu gosto de jogos @baixofrentesoco.com, Twitter @baixofrentesoco. Caralho, que pressa é essa? Fica mais um pouco. Eu estudei isso, cara. Eu estudei. Não, sério. Ó, vamos lá. 100 esculturas de trás pra frente. Vamos lá. 100ª escultura. Escultura 99. Do lado do castelo do Ganon. Eu tô rindo porque eu realmente acho que tu não tá sério, cara. Não, eu tô falando sério, cara. Você seguindo ali, tem um lugar onde você vai pegar a última fada ali, né? Você tem que ter a luva de ouro pra jogar o bagulho lá atrás. Você vai ouvir o farfalhar da escutula ali, cara. Então você vai pra beirada do abismo, vai pegar seu long shot, que você tem que meter a bala nela e puxar o bagulho com o long shot. Aí, agora a gente tá fazendo o detonado Bate Free Soco do Ocarina of Time. Escutando 98 é o seguinte. Ó, escultura 98 é o seguinte, cara. É, sabe a hora que você vai acordar o Talon ali perto do castelo? Aquela parte ali, você vai tocar Song of Storms ali, do lado da árvore, vai abrir um buraco no chão, você tem que ter um bumerangue, e aí você pega, isso quando você é criança, você pega uma escultura ali dentro desse buraco. Esse é o lugar onde você fazia o cheat pra pegar as infinitas esculturas na primeira versão. Ih, tinha cheat pra pegar infinitas esculturas? Pô, era um bug, tipo assim, você jogava o bumerangue pra pegar a caveirinha, né? Uhum. E no que o bumerangue tava indo, você dava um backflip pro bagulho que te mandava pra superfície. É. O que acontecia? Você pegava o item, só que a escultura não ia, o jogo não ia assimilar que ela morreu mesmo, ia deixar ela lá. Entendi, beleza, vou pegar agora meu videogame pra jogar. Obrigado, cara, tá precisando disso. E tem a 97. Escultura 97, ali perto mesmo do castelo mesmo, você vai fazer o seguinte, cara, você vai encontrar uma águia presa numa ponte, uma águia de pedra que te dá o horário, tá ligado onde é? Uhum, uhum. Ali à noite vai ter uma escultura, cara. Isso é bem facinho, você pega com a espada e se joga em cima da caveirinha lá. E é número 1? Você falou uma escultura, eu falava escultura quando eu era criança. Eu falava escultura. Eu li o bagulho, aí tava escrito escultura. Aí, eu ia comentar, porra, parte de coisa ainda, não comentei, tô me sentindo tão triste. Posso falar também? Pode, cara. Claro. Não, eu vou fingir que eu tô gravando. Ah, você não tá gravando?